gole, né? Não completava uma taça. Mas eu posso beber água e ver quando é que eu vou mijar aqui na cabeça. É, pode ser também. Mas aí você só avisa. Ó, tô mijando. Não vai sair da live. Não, eu queria avisar os senhores que já estamos online, tudo que vocês disserem pode ser usado contra vocês, principalmente se você chamar certos genocidas de Bolsonaro também. Isso daí pode... Tomara que não ofensa entre os genocidas. Não, os genocidas se sentem assim, como assim? Pô, como assim Barack Bolsonaro? Obama, como assim Bolsonaro no meu nível? Assim, pô. O Bush filho, né? O Bush Jr. Eu posso ou não estar usando o terninho da Dilma. Verdade, é. Boa. Mesmo porque sabemos que o único genocida aí querido por todos nós é Anderson Negão, né? Sim. Não, mas ele é genocida, ele acaba perdendo. É o gênio em si, né? Porque ele faz ali, rapaz, é genial. O gênio em si. Vocês sabem aquele meme do cara que acorda pensando, pega o ônibus, vai pro trabalho e volta pra dormir? Todo dia que ali sou eu assim, gente, ele perdeu o podcast dele pro Nego Di. O Nego Di, cara. Aí eu vou dormir, caralho, ele perdeu o podcast dele. Ele e o Quiltão da massa. Tem que pensar no Quiltão também. Que na verdade, ele perdeu pra ele mesmo. É verdade. É, bom, pode ser. Mas quem sou eu pra me meter na briga de dois negão? Não. É isso aí. Sem roupa, que é isso? Pelo menos a gente tem uma coisa em comum, né? Os dois são inimigos do humor, né? É, então é isso que eu ia pensar. Ia ser um negócio bem sério, né? Só que os dois fazendo piada. O meu sonho de princesa é ver os dois juntos, assim. E apareceu uma coisa maravilhosa. E apareceu um tiroteio de piada, mas ninguém achando graça. Opa, tiroteio. Mas o tiroteio, que os dois dando escudada um no outro, ninguém com um tiro, de verdade. Os caras dando coronhada, assim, né? Como que usa isso daqui mesmo? Falar em tiroteio, eu tava ouvindo esses dias que o Marlon participou, ele é de Belfor Roxo, né? Eu também sou de Belfor Roxo. E se quem? Ele chamar quem? O Marlos, Marlos é de Belfor Roxo, né? Bombeiro. Ah, sim, é verdade. Ah, eu sei que ele tem alguma coisa roxa, assim, mas não sei se é o Belfor. Ah... eu também não sei a marca do carro dele, né? Esse é o Belfort que ele tá andando. E o Jacaúna do Mundo Freak também é Belfort Roxo. Somos três Belfort Roxenses que conseguimos romper a bolha de ter uma internet. Olha só. Já tá top. Mas não conta vantagem, não, porque às vezes podem roubar a sua internet. Não, aí mas, até o... mas assim, eu saí de lá pra poder ser outra pessoa usar a internet, que só podia duas pessoas de cada vez. Tanto é que eu saio, aí aparece o Marlos, assim, vai surgindo assim. Alguém tem que sair de lá. Tira o seu bolinho do guarda-roupa. Ah, filha da puta, olha isso aí. Cheguei. Não, cheguei. Como que ele sabe que a gente tava falando do chapéu dele? É triste. Ele já tava aqui, né? No offline. Arrombado, né? Muito bem, então estávamos no background do Chorume aí, ouvindo mais sobre a vida em Belfort Roxo, que foi rompida. A ex-moradora foi rompida. Assim como todos os moradores atuais também foram corrompidos. Podemos começar então? Já tem um pessoal assistindo vamos. Aqui. Vamos. Tá, hoje vai ser aquela live que parece que não passa, né? Hoje vai ser. O negócio ficou até mais pesado com a presença dele. Que vocês sentiram? Põe mais 18 lá no YouTube, senão vai derrubar nós. Então, ficou um clima tenso, ficou um clima tenso. Agora anuncia nosso convidado, que é o Nego Di. Então vamos lá, toca. Vamos começar esse episódio. Toca a abertura aí, maestro. Vamos nessa. Mistérios. intrigas, doninhas flamejantes, anões besuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em... Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas estamos aqui hoje com o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado em chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, nunca atrasa, está sempre aqui te acompanhando ao lado do Globo no Globo Rural, rapaz. Estamos também ao vivo em youtube.com.br/chorume e também pelo Facebook, @ouvinteslameruxos, o nosso grupo ultra mega hiper secreto, e também no Twitter, @néctardolixo, aí com transmissão ao vivo domingo de manhã em plenas 9h40 da manhã. E hoje, nessa bela mesa redonda virtual, temos ele, o inventor da bala sabor kibe, ué! Wesley Zop! Cara, você tem que inovar. É isso, entendeu? Tem as frigel cereja e tal, e uma frigel sabor kibe com uma, com um chavequinho ali na figurinha. Porra, isso ninguém pensa. Engraçado que você mandou lá no nosso grupo, né, uma foto da sua patente, né, secreta, e tava exato, meio grande aquela bala que você tava chupando. Que você falou, ah, é que era sabor kibe, porque na verdade é um kibe que eu passei aquele líquido da maçã do amor. Ah, por isso a ponta roxa. E é fringel porque tem o catupiry no meio. É isso. Creme Lee, por favor. Tudo bem, então tá certo. Aí um grande demora, você acaba tendo que mastigar, viu? Não, não dá pra ficar só na chupada, não. Depois de 3 dias. Quando sai o doce, quando sai aquele doce em volta, é melhor já mastigar. Ah, ele que é bonito até com os dentes podres pelo uso constante de metanfetamina, Gabriel Asmar. Não, mas isso foi antes do implante dentário. Agora. Tá o implante aí também não se abala com metanfetamina. Agora eu tô viciado em bala de kibe. PVC no lugar dos dentes ali, né? Vários pedacinhos de cano de Aquaterm. É, o que seria uma boa gambiarra. Queimei pauta agora, porra. Para os dentistas de todo o Brasil. E temos aqui o nosso... A nossa ouvinte carioca, a única viva, a Cristiana Bruno. Vamos ver se eu consigo permanecer viva até o final do episódio, mas eu acho que, assim, o macete é... não hospedar vocês. O erro da... É verdade. É isso. É isso. É verdade. É porque vai um paulista no Rio de Janeiro, todo o contexto do Rio de Janeiro quer matar os paulistas. A doença, a água não potável, as balas perdidas, as balas achadas, as balas de sabor kibe, tudo que é prejudicial. Mas tá na grade curricular. É paulista 1, 2, 3, assim. Entendeu? Aquela, primeiro é o assalto, outro é o golpe, e por último é a morte. Tá? Mas paulista do interior, paulista do interior não morre com isso, não. Nós nem água tem. Não tem água aqui, é água que parece um doce de leite saindo da torneira. Então, paulista do interior nem é paulista, né? Desobre, tem tudo isso também. Tem, não, é paulista, não é paulistano. Não, mas os paulistanos não consideram paulista, né? Ah, você, tá. Considera não, caipira. É verdade. É mineiro 2.0. Mineiro pra baixo, né? Quando um goiano, né? Um goiano. E temos aqui o nosso atleta dos becos, Anderson Negão. Rapaz. Tamo aí. Só, só falhou seu microfone na hora da abertura. Rapaz, teve um efeito ali. Obrigado. Obrigado, cara. Você tá falando na ponta, sendo que é do lado. Tá aparecendo gato com balas de pelo. Tá funcionando? Um, dois, três. Tá, agora tá funcionando. Isso, quando você fala macio, tá no mudo. E quando você fala macio, rapaz, igual quando você tá nos becos. Dá certo. Quando você não tem que estar, tá, quando ele tá no beco, ele tem que mostrar que tá ali, mas não tem que estar ali. E eu aqui rosteando o Douglas Ganso, rapaz, que eu vou falar que não participo mais da. Das Olimpíadas de Beco junto com o Anderson Negão, não. Mas inocência sua também, né? É, fui essa semana, ele falou que eu estava com um porte físico de atleta ali, foi participando das Olimpíadas de Beco, e perdi todas as provas. Tá mentirosão ele também, né? É corrida, corrida. Ah, mas... Quem perde é abusado. Ele, isso daí ele não fala no começo, né? As regras têm que ser ditas no começo, é. Ó, Negão. Não, senão você nem se esforçava, porra. Olha lá, até travou de emoção. Olha lá, ele ficou até estátua ainda, tão indignado que ele ficou. Ai, voltou. O que tá acontecendo, Deus? Voltei, o que tá acontecendo voltei. É de sempre, né? Você voltou contra a quadra. O que tá acontecendo, só... Negão? É ele que tá acontecendo. Voltei. Deixa eu só fazer uma observação. Pode ajudar fazer o Negão aí, porque a gente recebeu esses microfones no começo da pandemia, pra gente gravar em casa, e ele não percebeu que o único botão que tem no microfone é pra mutar o retorno, não pra desligar o microfone. Mas, ó, Gabriel, eu tá exigindo acho, demais. Eu quero ver você fazer isso com o microfone enfiado no cu, né? Assim, então... falando, ó, nossa, é muito fácil. Parece fácil, né? Na beliscada, você não controla tão bem. Acho. O cupuarismo ali é difícil. É verdade. Tem que... Ainda mais outra. Você não tem aquela prega sensível. É, e você prega, fala isso tendo o cérebro mesmo. Inteiro, né, Gabriel? Quero ver você fazer isso sendo um retardado mental. Você clica aqui. Olha só. Ele tá lendo o manual. Ele abriu o manual. Tem um botão. Tem um botão. Mentira, você tem um tem botão três, e uma maleta com 5 mil. Aí, ó. É mais difícil do que parece. Ah, é, mas é difícil. Um é desligar o microfone, o outro é. Tem dois, tem três botões. Um chama on, outro off. Tem que aprender inglês agora pra mexer nessa merda. É foda. Mas tá, vamos parar de zoar o Negão aí e vamos aí começar com os nossos recadinhos. Música de recadinhos, por favor. Não era essa que eu esperava, mas é boa a música pra recado. Recados rápidos. Queria falar que hoje, ou ontem, ou por esses dias, foi aniversário de um ouvinte nosso, Vinícius, rapaz. Não sei sobrenome, nem sei talvez se é o nome dele é esse. Sei que ele parece o Kurt Cobain e sei que ele se envolve sexualmente com o namorado Kaique Volpe, de forma que os dois se penetram a noite inteira, assim, e ejaculam um na cara do outro. Aniversário, porra. Não. Só se for aniversário todo dia de alguém ali. Porque, tem aniversário, rapaz, e tem um dia que é desaniversário. O negócio ali é fulminante, é cheio de borracha queimada a noite inteira ali, rapaz. O calor é tão intenso que o coronavírus não sobrevive ali naquele quarto. Mas parabéns aí, Vinícius! Feliz aniversário aí pra você, se é esse mesmo o seu nome. E ele falou que se eu parabenizasse ele, poderia comer a mãe dele. Então, rapaz, aê, senhora Vinícius! Parabéns, Vinícius! Parabéns, Vinícius! Parabéns! Senhora Vinícius aí, pô, parabéns aí. Se a mãe dele for igual ele, assim, e não precisa nem ter peruca, porque tem o cabelo comprido, já, se for ele fingindo que é a mãe dele, já tá bom pra mim. Já paguei pior. E temos aí outros recados, que eu soube que o Wesley Zop aí participou de vários podcasts. Aí, ah, o que, rapaz? Não, engraçado que ele falou, eu soube, parece que era uma coisa secreta. Eu soube. É que você tem que mandar essa pro ouvinte. Cria curiosidade, cria curiosidade. Mas nem sei se foi pro ar ainda. Eu gravei lá no Lobisomem Hipster, mas acho que não foi pro ar ainda, não. Não, mas você saiu num Iaizopeu. Você saiu num Iaizopeu. Ah, Iaizopeu saiu lá o episódio que eu gravei? Exato. E vou gravar de novo aí na semana que vem. Acho que eles não têm mais quem chamar mesmo. Ou eu tô no elenco e não sei, né? É porque você tem que... Eles devem estar assim, gente, vamos continuar chamando até a hora que ele se mancar e falar não. Aí ele vai pensar por isso. Fica aceitando, senão ruga até onde ele vai. Agora vamos ver até onde ele vai. É, nem existe esse podcast, não, são os caras querendo ver até onde o Zop é sem noção. É, não, é eu esquizofrênico gravando. Não, ele tá na reunião da Inodê achando que tá gravando o podcast. Toda semana ele lá assim, ah, me puta experiência. Perdi aqui. 50 quilos, pô, legal, pô, maneiro. Tem uma também que eu caguei na lata. Então, perdi 50 quilos, tive que comprar outro saco. Saco de cimento, né? Pô, eu queria perder esse tapoé aqui. Pô, teve uma vez aí, ó, que eu consertei uma santa. Ho, ho, ho, ho. E o pessoal assim, pô, cara, ele não compra nada, né? É, pô, não sei. Os caras ainda acham que ele é retardado, né? É retardado. Não, eles perdoam, né? Deixa ele ficar aí pro coffee break aí. Pô, eu tô vendendo aqui, ó. Tô vendendo aqui esse negócio aqui que pesa tanto. Pô, eu carreguei um computador de 40 quilos. Opa! Monitor de 30, por favor. É, mas é que ela falou computador, tudo devia ter uns 40 quilos. É, o computador não pesa 10 quilos. Então, aí vai lá, agora a gente vai participar aqui da rifa do carro. Ah, tem uma vez que um gol tentou me matar. Toda reunião tá lá os off lá. E o duro, que a história dele dura uma hora, acaba a reunião, os caras não vêm de porra nenhuma. Não, não cadastrou ninguém no marketing multinível, não fez nada. Não rende a reunião. Não, fica só. Os caras falam, então até a próxima, né, Zop? Até o próximo episódio, né, Zop? Cara, não, fica ameaçando. Ó, se vocês não comprarem, eu vou chamar ele de novo. O pessoal compra. Mas eu tô lá de qualquer maneira. O Fernando Espala falou que Ganso tem que convidar mais mulheres para participar, muito mais legal. Olha só, isso que é autoconvite, hein? Isso que é autoconvite. Eu queria mandar um beijo pro presidente do meu fã-clube, que é o Flávio Silva, que tá aí, acordou cedo para me acompanhar. É o presidente e o único membro do meu fã-clube. É um amigo meu de... VIP, né? Ele, a primeira vez que nós nos vimos, tem, ó, se eu não me engano, uns 10 anos, e ele desceu de uma enchente para poder me ver e doar sangue. Aí ele chegou, ele estava no interior... Nossa, mas que vida é essa que você desceu de uma enchente, ou estava fazendo Ela estava baleada no meio da enchente. Ele veio surfando. Era um corpo boiando ali. Se eu não me engano, morreu mais de 100 pessoas. Foi um negócio muito triste na cidade que ele estava. Ele desceu para poder tomar cerveja, doar sangue e me ver. Ele não pôde ver, vai. Ele foi boiando na enchente assim, viu a Cristiana desfalecida, cortou o pulso aqui, começou a pingar sangue ali, na boca dela. Ele não pôde doar sangue, eu acho que ele nem pôde beber também. Que tava claro que não, bebe. Tomou um tiro lá em cima, lá do morro, desceu na enchente. Como e o maior castigo dele, que nós somos amigos até hoje, e eu não consigo entender o porquê. Eu dou em cima da mulher dele... eu falo mal dele na cara dele. Quem não dá em cima daquela mulher? Gostosa, bicho! Ele, né? Ele não dá em cima. Ele não, ele. Alguém não dá nem em cima do bar. Mas também o cara foi doar sangue depois de perder tudo. O cara tava empalhado, ele tá morto há 10 anos. O cara tá até 10 anos amigo da Cristiana. Não. Mas tá bom, tá bom. Pra você ver que eu tento acabar com a amizade. Eu apresentei o Chorume pra ele e tá aí. Aí, ó. Aí, ó. E é isso que mantém ele vivo. É a raiva. É o... Né? É o ódio que mantém ele vivo aí. Muito bem. Vocês têm mais algum recadinho além de um beijo na boca da esposa de Flávio Silva? Né? Além disso, recadinho. Nenhum recado. Acho que não tem nenhum recado que seja mais importante que isso. Ah, é professora de geografia. Ah, é uma coitada mesmo. Né? Ah, além de anunciar nossas carequinhas maravilhosas à venda lá na nossa lojinha, chorume.com.br/lojinha, hoje Wesley Zop está tomando na sua cafeces. Mostra ela aí pro pessoal, Wesley Zop. Olha só, desfila ela aí, ó. Ela é um verde verdudo aí, uma bela estampa. E eu estou aqui com uma caipineca, tá? Uma boa caneca para fazer uma caipiroca com a neca, rapaz, mexer com a neca. Só uma chuchada, não precisa fazer com a neca. Ela vem com uma tampinha e um canudinho, eu só não estou usando canudinho porque eu não sou homoafetivo. Você é homoafetivo, só tem vergonha de dar uma chupada. Não, e o nosso tratado de canudos morreu em 2020. Pô. É, exato. Mas viu, aí não, é porque eu vou falar a verdade. Tomar água com canudo aí é depressão. Aí é depressão. Depressão. Toma 10 litros e não mata sede. É, exato. Então, o esforço é maior, né? Vai dando mais sério. E aqui para derrubar no peito. Eu gostei de assim, café, ó, é mais fácil de derrubar no peito, acertar o amigo. Canudo não deu. O canudo você teria que babar, né? É, entendeu? Então assim é mais fácil. Eu tenho uma dúvida, eu pensei que esse. Uma só? Parece que você é uma pessoa cheia de dúvida. É, pela cara não é uma só, não. A cara de uma pessoa perdida no mundo mesmo. Eu pensei que é o seguinte, a caneca era pra poder beber e o canudo era pra enfiar na uretra pra poder fazer xixi. Mas tomar no cu! Quem tem uma uretra larga desse jeito, eu sou legão. O canudo é mais grosso que o pau. Só se a uretra for o que tem em volta do pau. Né? A uretra externa. Tem a uretra externa e a uretra interna ali. Mas único, muito bem. A única roda que a calota é maior que o pneu. Pô. Viu? Mas tem um recado ali, ó, no nosso chat, porra. Opa, adoro recado. Sabá. Chatline. Lígia Sabá falou o quê? Fala aí que. Falou que achar. Hoje também é aniversário do irmão dela, porra. O Jean. Ah, o hipnólogo? O Jean, rapaz. Então, agora resta saber se ele não hipnotizou ela para que ela dissesse que hoje era aniversário dele. É verdade, Jean Sabá Alves aí, rapaz. Enquanto cara, ela hipnotiza. Maravilhoso. Um solista de guitarras, cara. O cara é o mestre. Você pensou que ele mestre pode não ser. Dedilhar. Ele pode não ser solista. Você já pensou nisso? Ué, ele só toda é vez que eu, gente. Toda vez que eu ele vejo tá ele tocando, ele tá sozinho. Então é um solista. Ah, tá. Ou um solitário. Guitarrista solitário. Então. Aí, ele é parente direto da Rainha de Sabá. É uma pessoa ali que tem um. Exato. Que também uma gostava família. De um dedilhar também. É verdade. Mas não na guitarra, né? Não tinha guitarra na época. Agora você me fez pensar na vida, Wesley Zop. Porra. Porque eu sou assim. Agora, a vida inteira, eu fui assistir orquestras sinfônicas, orquestras filarmônicas. Orquestra sinfilarmônicas monocromáticas e isóceles. É verdade. É que você ia lá mais para estudo, né? Mas então, isso não era aquela bandinha que fica tocando na porta da farmácia de sábado, não? Também ia. Aí o cara chegava e falava, agora o momento do solo, e aquele violinista, aquele pianista tocar, e todo mundo vangloriava, achando que o cara, assim, pô, era o melhor da orquestra, mas agora você me fez ver que é o cara que ninguém gosta da orquestra, é o solitário, é o sem amigos da orquestra. É o bullying. É o bullying da orquestra. Agora é o solo. Agora é o bonzão. Agora é o sozinho, é o sozinho. Vai, eu sem amigos, vai. O cara tem que levantar, ficar em pé, tocar sozinho lá 5 minutos, assim como castigo, ó. Você não é digno de tocar com os outros. Exatamente assim que a participação do Zop na reunião da Inodê. Fica todo mundo. Eu sou o solista ali da reunião. Pô, tô arrasando, tô deixando falar, né? Agora vai o solista, vai, conta a história. É mais ou menos a participação dele do Chorume também, vou falar a verdade. Mas é que no Chorume nem é mais a esperança de ter um marketing. Cala a boca, vamos pro episódio, vai. Já tirou a camisa, porra. Ah, até esqueci de falar pro Gabriel aí. Não, Gabriel, já tô sem camisa. Você. Tá meio bronzeado, hein? Tá meio você bronzeado. Que tem a voz aí improvisada para o podcast aí. Que era uma voz que seria perfeita para um solo de ópera, agora que sabemos que... Que a última vez que o Gabriel tentou fazer um solo de ópera, o pulmão dele quase estourou. Mas sem Covid, não. Sem Covid, Deus me livre, Covid. Covid já nem tem 50% de capacidade naturalmente. É. O Covid tem medo de entrar no corpo do Gabriel e subevoluir. Ele fica uma versão mais fraca. Covid 18 vira. Ele entrou, encontrou coisas horríveis lá e saiu assim, ó. O Covid viu coisas que ele não gostaria de ter visto. Imagina. Entrou na parte errada do Gabriel, vou falar. Muito bem, Gabriel. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Puchu Gambiarra. Puchu Gambiarra, rapaz! O episódio 2 sobre gambiarras, ou será o episódio 225 sobre gambiarras? Nunca saberemos, porque afinal de contas o Chorume é uma imensa gambiarra aí. E aí, ó, em homenagem a isso, a Aline Salame fez uma doação falando um beijo pra Cris, que tá representando a mulherada. E já vai começar com essa porra de representatividade. Aí, já basta ter um negro retardado, homossexual retardado e gay. Aí, ó, tem que representar mais que isso. Puta que me pariu, mas tá bom, né? Vai. Doando dinheiro pela representatividade, aí a gente. A gente lê, né? A gente lê o recado. É, mas a gente sabe que mulher só representa mesmo na parte do dinheiro, né? Então tudo bem. É verdade, é verdade. Muito bem, então hoje vamos falar da Puchu Gambiarra, ou seja, episódio 2 sobre gambiarras. Aí vamos falar sobre essa coisa que o brasileirinho adora. Ainda mais do brasileirinho nesse contexto aí de vida que estamos vivendo, tem que partir para o lado gambiarral da vida. Então aí sobe a música só para ter uma separação do episódio aí e vamos para esse tema que promete ser totalmente improvisado aqui, porém autossuficiente. Outra mulher doando aqui, Eduardo. Falou, tava esperando essa mamica nos olhos para contribuir com a missa. Não tem de porra nenhuma. Ah, é que às vezes ele tem um. Deve ser uma bêbada. Deve ser uma bêbada doando aqui. Acho que eu tava esperando essa mamada nos olhos. É, sei lá. Mas temos a doação de Paulo Henrique também. Falou, um beijo pro Zop, que está representando os talaricos. É verdade. É, só ele. porra em Brasília. Mas vamos, obrigado pela doação. Dani Almeida falou: fazer parte 2 do episódio é gambiarra pra quando não tem ideia de pauta. Que isso? Não, pera, pode acontecer, mas não é o caso. É, nossa, mas vem aqui. Primeiro que a pessoa é daqueles podcast. Não. Como que fala? Concorrente. Concorrente. É, concorrente é a mesma coisa falar que o Schumacher, né? O Rubinho era concorrente do Schumacher. Mas peraí, se a gente é o Schumacher, estamos meio fodidos, hein? Não sei. Acho que a gente é o Rubinho, né? Então beleza. Tem também a doação aqui de Cristiano Ságica, que esqueceu de falar o que... É mudo, cara. Para de zoar. Né? Tudo bem. É foda. Mas vamos começar falando das nossas gambiarras de cada dia, aquelas gambiarras que nos causam tesão, nos causam ofensa, nos causam humilhação ou, quem sabe, aí inspiração, não é? Porque gambiarra nesse momento, no momento que a economia vai mal do jeito que vai, você vai no mercado todo dia 25% de aumento. A inflação... Mas o salário não tem 25% de aumento. Não, tem 25% de perda. De desconto, né? De desconto. Ah, teve uma taxinha aí? É, então. E ainda mais você vai no mercado mais caro, você compra menos, você come menos, você está menos motivado, você está com menos energia, trabalhar menos, tem aí perda no ganho, Wesley Zó. É verdade. Porque você não tá rendendo o quanto rendia antes nas palestras motivacionais da Rinodê. Eu gostei do Zop usando o processador dele, assim, o Ganso acabou de falar, ele parou por dois. Tava montando a frase. Montando o organograma. O Zé Luiz aqui falou um beijo pro Negão, porque tá representando os sereios aí, rapaz. E o Tatuzão também. E o Paulo Henrique falou: Zop com sua linda camisa de bicheiro, que teso aí. Cara, mas tem linda extra nessa pandemia, bicho. Então, cara, é o que acontece. Todo mundo queria aqui ter algum problema na vida? Tirar um talão de checa do bolso ali, ó. Aquele talão de checa. Preencher 4 mil reais. E pronto, resolveu os problemas. Ah, isso quebrou o carro. Fazer. 4 mil reais aqui, ó. Não, opa, você comprou outro carro. Fazer. Não vai ter fundo o cheque, mas assinar um cheque, preencher. É, Zop, mas isso dá certo nas 5 primeiras vezes, né? Depois você já fica com o pão. Mas daí você troca de estado, bicho. É. Então, cara, a gente queria ter isso. A gente queria falar: ó, quebrou tal coisa, pá, é débito. A pessoa fala: quantas vezes no crédito? Você no débito, porra. No débito, filha da puta. Eu sou o dono do banco, porra. Você queria? Não, o que eu queria mesmo era poder falar assim: ah, eu quero comprar isso aqui hoje. Eu ia lá na minha copiadora, pegar ali, mandar imprimir ali um dinheirinho, chegar lá e comprar. Não precisa imprimir o dinheiro se você Tem o dinheiro. É meu. Não, mas vai ver, ela quer trabalhar na Casa da Moeda também, vai ver isso. Mas olha o trampo, ela vai lá, imprime o dinheiro, vende aquele dinheiro para ter outro dinheiro, não, aí é muita fudida. Peraí. Eu tô já desde 2 anos e 3 meses ouvindo que a solução é imprimir mais dinheiro. Então vocês têm que decidir. Até onde eu peguei ontem na reunião lá do Paulo Guedes, era que imprimir mais dinheiro. Mas a tinta tá muito cara. E aí? Não vale a pena imprimir. Eu comprei a tinta com o meu dinheiro para imprimir. Gastou 20 reais na tinta e imprimiu 2 notas de 5. Porque é burra. Imprimiu nota de 5. Olha, burra. Mas tá. Vamos, fora. Vale a pena, vai. Vale fora a pena. Gambiarra aí. Não, o que importa é que saiu com dinheiro na mão também. Dinheiro na mão é, pô. Tá vendo a agora vamos lá. Wesley Zop, o que você trouxe de gambiarra aí que tem contornado a sua vida, ou uma gambiarra histórica, ou algo que tem te deixado depressivo, rapaz? Pode não, falar. Pô, gambiarras não deprimem. Não fale uma coisa dessa. Cara, você falando da economia, tem uma gambiarra top, tem uma gambiarra boa aqui. Vocês conhecem o PicPenis, o PicPay, e o banquinho roxo lá, o Nubank. Vocês conhecem esses dois bancos? Nunca ouvi falar! Você é burro e ignorante, mas os ouvintes devem ter ouvido falar. E eles têm, normalmente, umas promoções de cashback. E você vai pensar, pô, mas cashback não é gambiarra. Não, calma, calma. Às vezes parece lá, tipo, 25% de cashback em qualquer boleto que você pagar. Beleza. Alô, Polícia Federal? Guarda essa informação aí, Polícia Federal. Lavagem de dinheiro, chama isso. Tem lavagem. Por enquanto não tem lavagem. E o Nubank, ele tem umas promoções de você antecipar a parcela, você ganha cashback. Aí você pensa, vou comprar no Mercado Livre em 12 vezes sem juros, antecipa e ganha cashback. Excelente, excelente ideia. Mas ainda não é gambiarra. A gambiarra vem quando? Quando você recebe lá o... Só um minuto, essa gambiarra deve ser pra insônia, porque me deu um sono do caralho! É que você também é muito ignorante, né, Gans? Então, pode ser isso, pra isso. Quando a pessoa o negão já dormiu, o negão já dormiu. Mas o negão é o remédio tá caro, né? Exato. É verdade. Ótima gambiarra pra insônia, viu? calma. Quando vier, você não tem boleto pra pagar. Não tem boleto, o negão. Cai tudo em débito automático dele. Não tem boleto para pagar. Ou a pessoa já pagou, fala, as promoções do PicPay só aparecem quando eu já paguei todos os meus boletos. Você vai no Nubank, faz um boleto para você mesmo, paga ele dividido em 12 vezes, você tem o cashback, e antecipa as parcelas do Nubank, cara. Você ganha grana ali para você apostar no bicho. Se bem que você não pode apostar no bicho, porque... É crime, mas... Zop, se você perceber, tá todo mundo muito apreensivo aqui, o silêncio que parou. Eu sei, percebi. Mas, como não estamos podendo sair por causa de aglomeração, não estamos podendo fazer nada, a única coisa que você tem para comprar com o cashback... É a Rinodê. E eu ia falar as canecas do Chorume, mas é a Rinodê, você pode entrar no marco multinível, onde que aquilo sim é gambiarra. A minha ideia é essa, cara. Minha gambiarra primeira é essa, cashback. Eu quero ver é se eu tenho som de palmas aqui. Tem o som de palmas! Palmas, porque ei. Zop mostrou que é uma gambiarra ao vivaço, rapaz. Não pensou em porra nenhuma pra falar. Pensei. Isso daí é uma dúvida, caralho. Não pensou em porra nenhuma pra falar. E aí, ó, me enrolou 10 minutos aí. Ele lembrou que amanhã tem que pagar a fatura dele. Tá assim, caralho, tem que pagar minha fatura. Como é que eu vou pagar aquela fatura? Já sei. Então tá, vou dar uma ideia. Parabéns, Wesley Zop. Vamos para o próximo, né? Mas que pelo amor de Deus. Vamos ouvir fazer miojo na cafeteira. Você deveria ter ido nessa. Era melhor. Miojo na água do chuveiro era melhor. Porra, mas na água do chuveiro dá pra fazer, hein? Porra. Já vem temperado, né? Já vem com bacon, né? Não quero criticar, não, porque tem muito ouvinte que é fã de Wesley Zop, né? Mas não quero criticar, não. Parabéns, Wesley Zop. Não, pode criticar pela participação. E aí, Gabriel Asmar, o que você acha dessa gambiarra que o Zop falou / fez aí? Olha, eu queria. Faz boleto pra ganhar dinheiro no cashback. Queria soltar um puta de um. Puta gambiarra, mas não sei, não sei. Olha, vocês ganharem dinheiro com isso, vocês falam. Não precisa falar é que não. O puta gambiarra vem do coração, né? Mas eu falo isso com tristeza, porque eu esperava muito do Zop, porque é o cara da gambiarra, entendeu? Eu sei, mas é que eu achei essa muito foda. Eu achei tudo bem. Mas eu só queria comentar uma coisa. Eu acho muito engraçado esse negócio da a galera surta nesse negócio de cashback. Só que vê se ela vai lá e usa a porra do dinheiro que voltou. Não usa essa merda, então não serve pra nada. nada. Agora eu vou falar a verdade. Eu usei para poder comprar o air fryer. Não, eu usei sim. É, chegou um momento que eles erraram. Eles eram para ter me dado em dobro para o uso. E aí eles foram e tiraram tudo. Aí eu falei. Foi bem errado. É. Aí eles foram e devolveram o valor todo, normal, mas não botaram em dobro. Aí eu fui entrei com outra reclamação, eles foram e me deram o dobro do dobro. Aí eu então pensei, pegou três vezes. É isso. Aí eu peguei. Ai, meu marido é muito mais honesto que eu, que não é muito difícil isso. Ele pegou. Ele é uma pessoa. Aí ele pegou o telefone. Ele cumpriu toda a pena em Bangu, então ele já não, é mais ele honesto. Não, aconteceu um erro aqui e tal, e eu tô lá assim, comprar, é fraco, comprei, resolvi. Já resolvi o erro. Já resolvi. É isso, porra. Aí ele ouvindo a musiquinha, tururu, eu, é fraia vermelha, 220, pô, resolvi. É fraia vermelha, estrelinha do PT. Vermelha que parece que esquenta mais rápido. É. Não, porque assim, na minha lógica, a preta já queimou. Então, é verdade. É, ó, mas agora eu vou falar uma coisa aí para Wesley Zop. Existe um submundo. Eu humilhei o Wesley Zop aqui. É verdade. Chamei ele de bostão. É verdade. Falei que ele merecia estar morto. Então foi você que puxou morto. Minha casa? Você que puxou minha casa aqui, então? Sim, eu invadi lá, espanquei a família dele para ver se ele aprendia aí a fazer pauta. Isso foi outro dia, rapaz. Peguei, roubei uma loja de lâmpada fluorescente para bater no primo viadinho dele de 14 anos, que anda com pochetinha cor-de-rosa. Fiz isso, cara. Ele não tem 14 anos, ele tem 28, mas é que ele usa creme. Então parece. Bela skincare que ele faz. Então, mas a questão é: tem gente no mundo dos cashbacks aí que faturam muito, ou pelo menos na cabeça deles faturam muito. Esses dias a Ju entrou numa das máfias de cashback, que são várias máfias. Ela falou, ó, quando você for ao mercado, você traz a notinha, porque eu vou cadastrar, porque vão me dar 50 de cashback. Eu falei, porra, 50% de cashback? Eu vou comprar o mercado. Ela falou, não, 50 centavos. Eu... Cara, mas era 50 centavos a menos que você teria. Eu sei, mano, mas... Puta. Tá bom, R$6 do ano se você comprar uma dessa por mês. Mas daí o grande truque é vá ao mercado e compre algo de 50 centavos que ele sai de graça. E aí? Tá vendo? É isso, é isso. Pro negão que ganha 15 mil por semana não vale nada. Mas vale para quem é da classe mais humilde. O cashback da classe monetária do negão se chama restituição de imposto de renda. Só fez. Não, se chama dividendos de ações. Eu pensei que fosse o cashback. É o cartão preto. Mas, Gabriel Asmar, o que você trouxe aí de gambiarra? Vamos cara, pro povão, né, Gabriel Asmar? Esse negócio. Só fazer uma pergunta, que eu separei algumas coisas aqui, mas eu queria saber se é essa gambiarra nível júnior ou se é uma gambiarra mais assim, né? Eu não sei qual é o tamanho do júnior que você estava pensando. É júnior baiano? É júnior baiano? Pode ser assim, tipo, porra, a luz do meu quarto é muito forte, e daí como que eu resolvo eu isso? Não eu, acendo lá, luz, escuro, eu não acendo a luz. Eu vou lá e coloco... papel manteiga para tirar a luminosidade. É, o papel manteiga não pode ser isso. E fica aquele, cheiro de pipoca no ar, né? Papel isso. Manteiga. Ah, eu estava dizendo que a gambiarra ela é sustentada por três pilares. Um, tem que ter arame. Tá. Tem que ter, pelo menos nós três, tem que ter arame. Tem que ter alguma coisa que cole, super cola e tal. E outra, tem que ter coisa que molde. Aí entra o Durepox da vida, miolo de pão, essas coisas. Isso aí, miolo de pão e Durepox na mesma categoria. Isso, coisas que moldem ali. Ah, caiu aqui a cabeça do meu filho. Você vai lá, pega o miolo de pão, molde. Seu filho é empalhado, espera. Tá. Né? A gente precisa manter o público. Então eu quero uma gambiarra nível júnior, mas júnior baiano. um belo junião, então. Exato. Então tá, beleza, vamos lá. no começo dessa pandemia, o que, que a gente falou? Não, vamos gravar de casa. Só que eu tinha um pequeno problema. Eu tinha um headset, só que ele tava com as almofadas todas fodidas, cara. Tava, tinha aquela bosta daquele corino lá e tava tudo craquelado. Gabriel tirou o pulmão e botou pra poder... Exatamente. Tem que ter o pulmão pra colocar. Aí eu, porra, na inocência pensei assim, ah, deve ter essa merda pra vender só as almofadas, né, cara? Aí fui dar uma leve pesquisada, porra. Pesquisou almofadas de orelhas? Almofadas exato. De orelhas? Aí tinha almofadas em formatos de orelha. Foi uma pesquisa demorada. Daí você colocou pequenas almofadas de orelhas, por quê? Se viessem pequenas almofadas em formatos de orelha, ia encaixar perfeitamente aqui. Exatamente. Seria genial. Mas daí, o que, que aconteceu? Cara, o par de almofada era 50 conto. Eu falei, porra, com 100 conto eu compro um novo. Então não vale a pena, não vale a pena. Mas a gente precisava gravar chorume. Exato. Eu tava sem nada para gravar. Aí, o que, que eu fiz? Eu tinha umas amostras de espuma de isolamento acústico, de estúdio. Oh. Então eu peguei essa espuma, recortei na circunferência do headset, fiz dois, fiz o furo no meio, peguei meia fina preta, envolvi isso e prendi no headset. Então eu fiz minhas próprias almofadas de headset. Puta gambiarra! Sensacional. Olha aí, porra! Agora vai ter que vir a segunda parte da gambiarra. Não, peraí. E isso foi uma gambiarra... Nível 2, porque você fez duas almofadas. Olha, eu diria que toma nível 3, que se de repente tiver alguém que tá sem orelha, poderia usar essa almofada como orelha. Ah, é verdade. É verdade. Moldar uma orelha, né? Sim. Exato. Van Gogh, aí fica a dica. Pessoal ali da Ilha dos Leprosos, ali tá. Os clientes Van Gogh e Itaú, né? Só aqueles que mudam de orelha. Não tem cashback. Vou falar, um pequeno problema. Inclusive a Aline Salame falou: nossa, mas estranho, você não tá gravando com seu clássico headset. Mas o que acontece? Ele tá com o fio tudo desfiado. Então, às vezes, ele fica chiando. É uma bosta. Você tem a mania de comer o fio enquanto dorme. Sim. Mastigar. Então a segunda gambiarra vai ser o quê? Pegar um fone de ouvido velho. Arrancar o cabo. Porque dele, esse tá novo. Transplantar nesse, porra. É uma boa. É porque o Gabriel só não fez isso aí porque ele não achou mais velho que esse. Porque quando ele fala pegar um fone de ouvido velho, então ele tem que ter 5 anos de diferença um pro outro. Né? Esse aí é de 2000. Mas na verdade eu preciso de um P3, eu só tenho P2. Daí não vai funcionar. Mas é o que eu falei, é uma gambiarra raiz, que ela tá ali. Ela tem o que moldou, foi a espuma, ela tem uma coisa para poder colar. E eu acredito que se você pegar um arame, um fio, alguma coisa, aí pronto. Aí você gabaritou e... Moda outra coisa, né? Assim. Ficou sensual, porque tudo que usa meia calça fina fica sensual. Ficou mais confortável, viu? Ficou mais confortável que o original. toda vez parece que você tá sendo abraçado por pernas de travesti na 25. Poxa, parece que... Aqui, ó. Muito bem. Mas parece que você tá carregando no ombro, né? Porque você não tem nada na frente. Você tá carregando no ombro. Só que sem o peso, né? Sem os 97 quilos de pulo músculo de uma travesti. Mas, muito bem. E você, Anderson Negão? Olha a cara de quem manja das gambiarras. E aí, o que você anda fazendo? Ou querendo? Trouxe uma bem boa aqui. Você vai falar de cashback, você tá com a cara de cashback, você vai falar de dividendos e ações e fundos. Ele vai falar que comprou a meia calça com cashback. Não. Não tem nada a ver com o que vocês falaram até agora. Falando em espetinho ou tá tocando flauta, caralho? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver nem com a pauta. Porque eu, como ouvinte, eu senti isso. Não tem nada a ver mesmo. Tradições familiares. É uma tradição da sua família. É uma tradição. Comer espetinho no microfone. Podia falar disso. Enfim, esses dias eu tava lá no apartamento, bateu uma fominha na madrugada. Aquela fominha que você fala, nham, nham, nham. Que fominha. Opa, que hora que era? Era meia-noite, entre meia-noite e uma hora da manhã. Ah, falei, não, pô, é muito madrugada, mas tá. Acabou de sair do beco. Aquela fome de quem estuprou o ganso por 3 horas, né? Hipoteticamente. Não, um exemplo. Né? A cara de quem ganhou a Olimpíada. Mas só você sabia as regras. Mas não, quem ganhou na greco-romana, né? Quem ganhou na greco-romana ali. Mas sem roupa, né? Interessante. Enfim. Bateu a fominha, só que o que acontece? Eu ainda não comprei panelas no meu apartamento. Cheguei lá e falei, e agora? O que, que eu faço? Mas você não ia cozinhar, né, negão? Não, deixa aí. Não comprei panelas. Não, pera, não comprei. Você não entendeu? Você não entendeu? O que, que ele ia fazer? Ele ia fazer uma nota de repúdio. Ah, você pediu o iFood, não chegou? Ele ia para a janela dele. Mãe! Cadê minha comida, mãe? Tá. Isso deixa ele imaginar a vida dele. Deixa ele imaginar isso a vida dele. Deixa eu salientar aí, ó. Com o advento do lockdown, não tinha nada aberto no iFood. Ah! Culpa do Dori, esse filho da crítica, puta. Crítica. Crítica. Ele ia pegar a panela e deixando eu passando fome aí. E como que eu ia pegar a panela se eu não comprei panela ainda? Era uma boa. A Cida ainda não forneceu as panelas. É que ele pensou que a Cida fosse chegar lá e panela. Essa foi tipo o PicPay aí do Zop, né? Mas e aí? E aí, Anderson Negão? O que, que eu fiz? Olha, um negro não pode dormir com fome. Negros não dormem com fome. Não pode. Vai, não pode. O negro da rola branca. Pô. Você fala, eu já tive uma ascensão social pro meu povo não dormir com fome. Você fez isso aqui. Como é que eu vou comer melancia, meu pão do frito, sem ter panela? Exato. Não tem como. Fala, o que, que eu tô no tempo da escravidão pra ter que dormir com fome? Porra! Você lá na sua hidromassagem, né? Aí ele tava deitado. Fazendo um miojo. Ele tava deitado. Vou ter que voltar pro beco. E ele deixa a hidromassagem quentinha e liga o ar-condicionado assim no talo pra fazer um equilíbrio. Muito quente, né, cara? Quando a teta sai da água assim na superfície, dá um estalo. Espiga sangue, né? Espiga sangue. Mas tá, e aí? Você não tinha panela, ficou desesperado. Fiquei desesperado. O que, que eu fiz? Como vou batucar? Olha como eu sou gênio, olha como eu sou gênio. Peguei um miojo e fiz na cafeteira. Puta gambiarra! Gente, valeu mesmo. É bom que não pega. Valeu. Não, o cashback é isso. Isso é o cashback. Rapaz, aí, ó. Fabrício Silveira até doou dinheiro pra você comprar panelas. Aê, caralho. Bom super speaker. Rapaz, então. Então aí, parece venérico. Parece venérico. 100% verídica. 100%. Era miojo ou era cup noodle? Miojo, pô. Miojo não, então é mentira. Então é mentira, vagabundo. Como que você vai ter miojo e não vai ter panela arrombado? Quem que tem? Quem que tem comida pra fazer em casa sem ter panela? Que eu saiba, você não ganha miojo quando você não ganha panela quando compra um miojo. Mas por que você, raios, compraria um miojo sem comprar panela antes? Não, mas peraí, Ganso, você tá exigindo inteligência. O cara compra todos os ingredientes pra fazer uma feijoada e não tem um caldeirão. Tipo... ele não teria o caldeirão, ele compraria os ingredientes. Estão exigindo muito. Muito bem, tá, vamos supor que é verdade aí, você segura essa vergonha sozinho aí, velho. Mas saiba que todo mundo tá te achando ridículo, saiba disso. Eu tô aqui como porta-voz dos ouvintes, a gente começou a achar agora ridículo. O Zé agora. Luiz falou que a sua foi a melhor gambiarra, Pablo Neglores. Tô falando pra vocês. E Leandro Lopes aí te defendendo, falou: pra que comprar panela se ele tem cafeteira? Wesley Zop, eu nem vou falar pra ele falar: oh, como que você fez esse miojo? Não. Pra ele não passar mais vergonha. Porque é claramente mentira isso. É muita mentira. Ele fala assim: eu não tenho cápsula e coloco um saquinho ali pra coar da cafeteira, beleza. Mas, pô, aí não, né? Não, esse é o pior dele, né? Ele deve ter essas cafeteiras de cápsula. É claro que ele cápsula. Não dá pra fazer miojo. Não tem como fazer um miojo dentro, não tem como. Mas tá, eu vou deixar ele acreditar na vida dele. É justo, E outra, o baita negão desse aí, você acha que com um pacote de miojo ia matar a fome desse desgraçado? Não dá. É outro detalhe. Outro detalhe. Todo mundo sabe que ele pegou o miojo, jogou dentro dele na massagem e foi isso. Aí eu acredito. E eu vou dizer, cara, vai ter restaurante japonês em Curitiba que vão oferecer esse serviço. Olha, pão canudo da caneca. É só você colocar aqui, ó. O negão falar que se alimentou só com miojo é a mesma coisa do Zop chegar com o Indomável no posto e falar: abastece 5 contos. Ele não fez no pátio ali. Na partida já foi 5 reais. 5 contos é o cara é pra ele tirar a pistolinha de gasolina da bomba, rapaz. Ele já cobra 5 contos. Mas tá. Vamos lá. Cristiana Bruno, e aí você que é uma pessoa que tem a gambiarra nas veias, viver no Rio de Janeiro é a gambiarra. Viver no Rio de Janeiro é estar sedento. A gente já nasce já pegando o cordão umbilical ali, já fazendo ali um nozinho para poder já ter. Todos querem. É um belo laço. Ah, o médico vai dar um tapinha na bunda, a gente já pegou a carteira dele, já escondeu dentro da placenta. Já é o esperado. A gente ali, ó. É sobrevivência. Já pegou o dinheiro do médico, comprou uma air fry rapidão, sem perceber. Que ela é viciada em air fries, ela vai comprando. Vamos lá, como que faz miojo no air fry? Olha, eu vou tentar fazer. Eu acho que tem miojo aqui, eu vou tentar fazer. Cristiana Bruno, você que entende de air fries, esses aí são ignorantes, esses rapazes. Mas aqui eu acho que não tem nem a ver o lance do air fry, acho que foi pessoal isso aí. Nós que estamos aí na classe média, porque temos nosso air fry, né? Eu tenho vontade de fazer uma experiência, colocar um ovo. Entendo. Um ovo cru inteiro no air fry e ver o que acontece. Já fez isso? Inteiro não, eu sei que dá para cozinhar. Se você botar numa vasilha com água, ele vai cozinhar. Eu quero saber. E no fogão. Põe uma vasilha com água e põe no fogão. Não, porra. Não. Você põe na hidromassagem do negão e cozinha os ovos. Se você colocar dentro de uma caneca. Aí, se o negão não tinha panela. Se ele colocasse dentro de uma caneca a água e o ovo, cozinharia. Aí, tudo bem. Cozinharia. Aí, sim. Mas tá, continue falando aí. Que gambiarra você trouxe aí pra nós? Então, eu fui uma criança, tô com 40, quase 43 anos, uma criança que eu achava que o MacGyver era o Telecurso 2000, né? Eu assistia anotando ali. E a minha primeira gambiarra, barra dica pra mulherada, e a mulherada que falou que eu tô aqui pra representar, que é o seguinte, uma das maiores dores pra uma mulher é quebrar a unha. Porque até vocês falaram há pouco tempo de ficar com aquela parte sensível. Agora você imagina a mulher que tem a unha maior. Até pro homem quebrar a unha é um negócio. Pra gente não é. A gente tem sensibilidade também, viu? Não, aquela dobrada. Assim, eu sei que olhando pra gente aqui, a gente parece aqueles hétero crossfiteiro, assim, que não sente dor. Ah, o que acontece? A de vocês, assim, mesmo estando grande, não fica o tamanho da mulher. E quando quebra. Ela quebra muito pra dentro. Aquele negócio que fica assim, cara, eu tenho que cortar isso, mas só que vai sangrar, vai doer. E aí a mulher olha e fala assim, nossa, mas vai demorar aqui uma semana pra pelo menos criar aquela, tirar aquela sensibilidade. A minha dica é... Amputa o dedo, claro. Enfia no cu. Fica com ela ali. Não, você pega o seguinte, a dica é... Você, se não tiver com esmalte, tira tudo. Você vai pegar uma tira pinça... Tira a roupa, tira tudo. Tira, tem que tirar. É... Bota o miojo para poder fazer na cafeteira. É o tempo do miojo. Você pega papel higiênico, mas você tem que cortar pedaços que sejam a metade do tamanho da sua unha. Você vai pegar uma pinça, a mãozinha sequinha, tem que estar limpinho e tal. Você coloca em cima, bem em cima. Você pega uma base de unha mesmo, você vai passando. Você vai pegar, vai dar uma batidinha para poder colar. Secou, você coloca outro pedacinho. E você vai batendo, não pode ficar com relevo muito alto, não. Você vai botando. Eu já fiz isso com a minha unha, ela tinha caído inteira. Só que eu não podia ficar sempre que eu trabalhava com coisa contaminada. Então, eu não poderia ficar com usando luva com aquele negócio abafando. Eu já fiquei 2 meses com isso, até chegar ao ponto mesmo de poder cortar acabar mesmo aquela parte morta. É um papel machê na unha ali. Exatamente. Você vai papel machê com Super Bonder, que daí você não, já deixa como não, unha. Não, fica como unha. Não, porque o Super Bonder, ele com calor ou com coisa fria, ele vai estalar. Eu já tentei com o Super Bonder e não funcionou. A base, ela já é feita para isso, para aguentar coisa úmida, coisa quente. E você vai fazendo... Aguenta dilatação. Aguenta. O ambiente anal, né? E isso aguenta também. Aí. Não sai. Eu já testei em pessoas. Porque se você deixa o dedo muito tempo no ânus, falaram, né? Anderson Negão, aí a última vez que eu visitei ele no beco, ele me mostrou o dedo dele. Fica úmido e enruga um pouco aqui, ó. Fica parecendo casca de ovo no vinagre. Fica parecendo casca de ovo no vinagre. É verdade. Ele me mostrou assim, o cheiro não fica muito agradável. Eu tô vendo aqui que a Aline falou, vou tentar com a unha postiça. Funciona também com a unha postiça, você coloca e assim, dura uns 5 dias mais ou menos. Se você sentir que tá, que como ela vai crescendo, vai afastando, você vai, tira com acetona, você coloca, então, como se fosse... Vai refazendo. E dá certo. Puta gambiarra! Gênia! Isso é de utilidade pública, porque muita gente aí reclama de quebrar unha. Muita gente fala... Dói. Minha unha quebra. Dói sim. E existe alguma coisa que você pode comer para a unha ficar mais forte, ou é mentira não, isso aí? É mentira. Gengibre! Agora, se a sua unha está muito fraca, pode ser alguma coisa, alguma deficiência de vitamina e tal. Mas aí você tem que comer para ela ficar forte, né? Não, aí você... Ela voltou ao normal, voltou ao normal. Isso. Não existe crossfit de unha, então você roda pneu na unha, assim. Não, existe sim. Se você, a pessoa que trabalha com alguma coisa que tenha muito contato, como assim, mecânico, pedreiro, ela demora a crescer, então ela vai ficando mais grossa mesmo. Mas também, tanto é que a unha do pedreiro é aquele batolão mesmo. Agora me diga uma coisa, por que quando a pessoa fica velha... As unhas do pé fica ondulada, fica parecendo um ovo no vinagre. Não, fica parecendo uma massa aquela de empada, sabe? Tudo craquelada. Olha só, o velho é um ser confuso. Então, assim, o cálcio do corpo do velho, ao invés de ir na porra dos ossos, pra bacia, pra não quebrar, ele olha e você, e se pai eu for parar na unha? E se eu pegar nunca fui pra unha. Nunca fui pra unha. É. E ele vai pra lá com o centro errado ali, tá? É calcificação. Entendi. Mesmo. O Leandro Lopes mandou uma pergunta aqui. É abacaxi que muda o gosto da unha? Depende do jeito que você descascar o abacaxi. Depende do que é esse abacaxi. Se o cara aqui, na unhada, depois vai chupar as unhas. É porque tem uma lenda, quem foi que falou, Leandro? Isso é lenda que dizem que se o homem comer abacaxi, muda o gosto da piroca. Não, da porra mesmo. Mas assim, mas teve que fazer uma dieta base de abacaxi também. Mas aí muda o gosto de tudo, né, rapaz? Se faz uma dieta base de abacaxi. Muda o gosto da pele, da vida, né? Muda o estado de vivo pra morto também. Muda a cor do olho da pessoa. Mas é isso aí. Mas gostei, uma puta gambiarra aí, rapaz, gostei, gostei. E já que Leandro colaborou aí, vou falar de uma gambiarra. Não trouxe essa, mas também é no sentido culinário, rapaz. Tá. No sentido culinário. Gosto. Essa semana, cozinhei... Eu gosto dessa época do ano, porque você consegue comprar Chester a preços muito baratos, entendeu? Baratos em comparações a frangos ou ao próprio Chester no fim do ano? Não, barato em comparações a frangos e ao próprio Chester. Pô, no frango, então, consequência. É maravilhoso. Eu tenho um problema que quando alguém fala em Chester, eu acho que aquele cantor que se matou, tô assim, gente, por que que o Ganso vai comprar lá o cantor do Rick Park? O filho da Cher, né? O que morreu foi Belchior, né? Tu vai comprar o cara que se matou. E aí... Então você vai lá e compra aquele que é um puta frangão, peitudão, assim. Parece Anderson Negão com suas tetonas, né, rapaz? Parece. Só que você assa um Chester, normalmente pra 20 pessoas, né? Caralho, mas que isso é? Pra 20 comer? Pra 20 comer? Nossa. Dia do ano! É bom que a visão da praça é nossa. Valeu, meu budinho. Ô, louco. Chester faz isso? Chester faz isso? E aí? Só que então, assim, um Chester essa semana aí, que tava aí. Ocasião especial, que era segunda-feira. Tá? Sim, e... tá vivo ainda. Exato. Aquele EAD lá rolando solto, dando aula e temperando o Chester. Né? É, aqui, ó. Um EAD até de temperar. É igual o Anderson Negão mesmo, que aqui, ó, só temperando dentro. Não, pega o EAD, o AD com recheio. Supondo que isso aqui é um planalto, aí tá passando a manteiga. Aqui aí, a gruta. Tempera a gruta. E Anderson Negão perguntando, preciso mesmo participar dessa aula? Você não poderia mostrar no gesto? Chega Cida assim, vocês falaram entrar na Greta? Não, é gruta! Falaram, não, é com você! Vocês falaram em freguinho assado? Não, caralho! E aí, pô... Ah, sim, aquele Chester, mas o que que acontece? Você não consegue comer em um dia, às vezes você não consegue comer em dois, você não consegue comer em três. Então você tem que pegar aquele frango assado e ir fazendo várias receitas. E chegou no quarto dia, né, aquele restolho de frango ainda, e eu já tinha feito todas as receitas que eu conhecia, e pensei, vou fazer uma torta. Vou fazer uma torta de frango. Muito bem, assim. Torta de Chester. Torta de Chester, que é um frango. Tá. Torta de... Se fosse frango, tinha nome de frango. Frango besta. E aí, só que eu não tinha farinha, não tinha ovos. Como que eu ia fazer? Você queria fazer uma torta. Eu queria fazer uma torta. Você colocou frango de Chester desfiado na forma. Ah, minha torta. Não, e aí, eu não queria o mercado. Opa! Torta de cafeteira seria ótimo. Eu não queria um mercado, porque coronavírus, eu tenho as datas certas para ir ao mercado. Não vou, não sou só a mula, não sou um carioca que vai fazer balada no meio do metrô. Não sou burro, não. Você tem o dia certo de ir ao mercado, depois você me passa esse calendário o dia que o corona não tá na rua. Mas é que diminui a matematicamente falando as chances, né? Que se eu for todo dia, aumenta as chances de eu pegar a corona. Encontrar com ele no beco. Exato. Então, não queria o mercado. O que que fez? Eu vi que eu tinha na geladeira uma farinha de rosca. E aí, o Leandro Lopes, ele falou, ó, mistura margarina, na verdade ele é chique, né? Ele falou, mistura manteiga de garrafa né? Que vai dar uma boa massa isso aí. Margarina, né? Derretida, vai. Misturei margarina derretida ali. Claro. Moldei uma massa, meti frango e azeitona, rapaz, 30 minutinhos de forno. Ficou excelente, cara! Você pega ali, você faz uma massa grudenta parecendo um Durepox, igual a Cris falou. Aí você molda ali o negócio, fiz pequenininhas assim, dava para fazer uma grandona, mas fiz pequenininhas assim. E, claro, que se desse errado, era mais fácil jogar fora, né? Então fiz umas pequenas. É justo. 30 minutinhos de forno, ficou parecendo um quiche, rapaz. O negócio ficou chique aí. É quiche ou é chique? Ficou um quiche chique, rapaz. Ficou maravilhoso. Então aí, ó, farinha de rosca e margarina. Excelente. A rosca, como é que você conseguiu essa farinha da rosca? Da rosca de quem? Da rosca de um leproso, pelo menos. Passou a unha que tá fortalecida. Passou a unha. Olha. E farinha de rosca, ele tinha, né? Pão amanhecido, ele ralou pra fazer a farinha de rosca. Gabriel Asbar é entendido. Pra quem não sabe, farinha de rosca você pode obter através de pão velho e seco, né? Você vai lá. Que na verdade é isso mesmo. O Anderson não sabe o que é isso, eu tenho que explicar para ele que existe pão francês que quando passa do tempo ele endurece, entendeu? Daí o pessoal rala para virar. Peraí. Talvez ele conheça com o nome de Cacetinho, já que ele tem uma história no sul, talvez ele pode ser, conheça como Cacetinho. É o seguinte, o Anderson Negão conhece como pão de cafeteiras. agora entendi. Agora sim. Vale, então é isso, gente. Então tá precisando fazer uma massa aí, ó. Farinha de rosca, pão velho, pão de cafeteira ali. Você consegue aí fazer uma massa tendo margarina. Tá incluída aí na gambiarra porque você moldou um novo frango, um novo chester com... Exato. Tá, check na gambiarra. É boa. Toca a música aí pra ir pro próximo bloco. Leandro Lopes aí mandou mais uma. Bater bolacha de água e sal no liquidificador também faz farinha de rosca. Agora só, bater bolacha é um código, né, gente? Bater bolacha? Bater bolacha é muito código. Depende bater do... Depende do tom que você fala, qualquer verbo seguido de uma comida é sexo. Se for em sol maior, por exemplo, né? Exato. É claramente um belo tom. Pra, é mais quente. Tem que perguntar pro solista qual é o tom. Ah, é verdade. Mas ele é sozinha, então para ele é punheta. Só. Talvez seja bater bolacho. Pode ser. Muito bem. E aí você, o que mais você trouxe aí? Wesley Zop, o rei das gambiarras. Aí. Ah, que mais? Esse título é muito... É muito pra mim, cara. É que eu improvisei. Foi claramente uma gambiarra. Foi bem improvisado, aliás. Todos os próximos chamados vão ser os reis da gambiarra. Exato. Cara, fiz uma gambiarra essa semana, que talvez Gabriel já esteja acostumado com essa gambiarra por questão da área técnica na qual ele atua. Pode ser. Eu ganhei um carretel. Sabe aqueles carretéis de cabo elétrico, que de madeira. É gigante, muito, exato, de madeira, só que ele estava meio detonado, minha intenção é fazer uma mesa. Qual era o tamanho? Ah, cara, deixa eu pensar aqui. Existem vários tamanhos. De diâmetro vai dar um metro e vinte. Ah, bastante, bastante, grandão. É grande. Não, então, pra carregar, você teve que ir rolando, porque esse negócio deve pesar. Não, mas até que ele não pesa tanto, mas é pesado. Mas não pesa, não é igual um negão desmaiado, entendeu? Tá. Eu falo desmaiado, que desmaiado antes, é mais difícil de carregar. Desmaiado, mas antes ou depois de comer miojo? Antes. Claro, é então é bem mais leve. É bom ressaltar, porque toda vez que ele vê um carretel muito grande, ele desmaia. Não sei qual que é. Mas é um detalhe. É. Tá. Mas é importante, mano. Então, e daí só que tava meio detonado a parte de cima. Parte de cima, não, né? A de lado do carretel, que seria a parte de cima da mesa. Eu tenho uma chapa. Não, pera aí. Pera aqui. Aí. Então era só virar o contrário. Puta que viaja! As laterais estavam detonadas. Ah, as duas laterais. Então vamos dizer, a parte de cima e a de baixo. Mas a de baixo eu ia colocar umas rodinhas ali. Será que esse carretel, ele não era um carretel com as beiradas quadradas? Você tá achando que você vai ficar lixando? Só era um carretel quadrado, gente. Porque se ele for quadrado, a pessoa vai puxar, arrasta ele. É verdade. Não tem muita vantagem de ser quadrado. Mas pode ser. Por isso que não tá usando isso aqui, né? Leva. Mas é importante falar aí uma coisa, Wesley Zop. Claro. O carretel é o antigo pallet. O carretel é o antigo pallet. Época. Eu diria que eles são contemporâneos. Mas eu falo assim no design de interiores. Nos anos 2000, o carretel, ele começou a invadir a casa das pessoas para virar mesinhas de centro, para virar criados mudos, mesas de truco, mesas de pôquer e por aí vai. Entendeu? Então percebe, o carretel, ele... só que o carretel tem aquela dualidade no design interiores, tá? O carretel não é um lustre de cristal que fica bom em qualquer barraco, né? E todo mundo olha e fala, um lustre de cristal. O carretel, se você está numa mansão, todo mundo fala, ó, reaproveitamento. Exato, é rústico, né? Rústico. Agora, se tá numa casa de pobre, todo mundo olha fuleiro, desleixado. Não, eu deixei aqui na oficina, o pessoal olha e fala, puta, mas é um encostado mesmo, né, bicho? Mas... só guarda lixo, filha da puta. Ó, o pessoal tá falando aí, ó, é a mesma coisa com caixa de feira pro pessoal fazer estante de livro. Exato. Exatamente. A minha aqui, ó. Mas ali é casa de rico, ali ficou chique. Então. Mas então, e daí eu tinha que trocar esse tampão. Trocar não, né? Eu ia só colocar em cima ali. Eu tenho uma chapa aqui, mas eu tinha que cortar um círculo. Exato. E eu não tenho um compasso gigante. E outro, o círculo é a forma mais difícil de se cortar. Exato. E daí o que eu fiz? Você abre a trena até o tamanho do raio que você quer que esse círculo tenha. O raio que o parto. Daí você põe um preguinho na chapa, encosta a trena nesse prego e gira na ponta da trena com um laspe. Aqui, ó. Ele vira um compasso, a trena vira um compasso ali para você riscar a madeira. Se bem que depois eu faz isso com barbante. Com barbante. Então, mas é que com o barbante ele tende a enrolar se você quiser deixar ele mais. É só mais você bem... botar na base, você botar frouxinho, porque ele vai correr. Mas eu sou burro. O que a Cris quis dizer é só ter um pouco de inteligência. Mas a trena também funcionou, porque daí eu já sei a medida que eu quero ali, ó. Pá, aqui. Só que daí eu cortei com a tico-tico, né? Então não ficou tão redondo. Não ficou. Mas uma lixada, dá pra ter uma disfarçada. Era uma chapa de madeira? Né, que você uma chapa de madeira. Não era, Gão. Você era uma pessoa que tá aí, tudo você fala meu chapa, fala meu chapa. E daí eu cortei 1,20 m de diâmetro dessa pessoa, né? Porra. Então era Anderson Negão dessa pessoa. Só tem isso de couro, né? Couro de ébano ali, 1,20 m de couro de ébano, couro grosso, só pode ser. Mas é uma boa técnica aí. Agora eu vou te ensinar outra técnica, então, Wesley Zó. Levar na madeireira. Joga-se fora. É a melhor técnica. Joga-se fora, que isso é lixo. Não posso jogar, porque um dia eu quero que seja rústico. Então vou deixar. É que tem uma linha, não tão tênue assim, do rústico, que é uma madeira que foi feita para aquilo ali. É, a madeira está tratada, está com betume. E outra que está escrito telefônica, bem grande. Mas espera aí. Aqui, ó. Com claro, os cashback que eu tô recebendo, um dia aquilo ali vai ser rosto. Oh. Você bota um negócio escrito assim, é uso exclusivo da Telemar, isso não é legal. Porra, mas é diferente. A não ser se o seu nome seja Telemar. Aí é verdade. Só ele pode usar aquela mesa. É. Mas, ó, o que você fez com o lápis, né, e com a trena... Laspe, por favor. O laspe, dá para você fazer também com a tico-tico. Sim. Entendeu? Então você prendeu bate... o arame na sapata da tico-tico e... Coloca o arame na sapata da tico-tico, não. Coloca um núcleo duro no meio do seu círculo. Cravado. E crava fundo ali. E aí, pô, você vou tentar. Usa a própria tico-tico de como se fosse compação, é. Entendeu? Gostei disso aí. Mas gostei. De preferência, põe dois arame, um meio de cada lado da sapata. Sim. É, senão ela pode fazer assim, ó. Aí é. É. Não, sim. E daria certo. Mas, né? O cortar qualquer coisa em serra tico-tico nunca dá certo. Né? Não. Nunca vai ficar exato ali. Não fica bom. Serra tico-tico é. Você compra pra passar nervoso. Aquilo aqui... Eu tô rindo que eu peguei o. Eu peguei o cachorro, né? Eu tô tentando pegar o deles, aí só tá vendo o cu preto do cachorro dele. Ah, é o filhote ali, ó. Eu tô achando que é o notebook dele. Né? É o filhote, pô. Tá, mas o preto do cachorro. O Zop faria um círculo perfeito até com um serrote de mão, mas com a tico-tico não. Ele cortasse com um estilete o negócio ia ser perfeito. Cortasse com um serolinha aqui, ó. Se ele fizesse um tampão de granito ali na ponteira, saía um dá círculo certo. Perfeito. Não, né? Se eu fizesse uma serra-copo gigante. É que não existe copos tão grandes, é verdade. Ah, mas e copos? Seria gigantes? Uma serra bacia, né? Serra bacia. Seria uma serra hidromassagem, né? Bom que daria pra fazer círculos perfeitos. Mas olha só, você podia desde o início só regular ali, fazer acertar. Se você fizesse um miojo, moldasse ao redor da irregularidade dela ali, o miojo, depois passasse só ali uma lixa, pronto, ficou redondo. É sim. Mas aí vai ficar muito bonita a gambiarra. A gambiarra tem que mostrar que é gambiarra. É. É só fazer um miojo na cafeteira. Porque se gambiarra, se gambiarra fica bonito, não é gambiarra. É, acabou sendo aí, o jeito. Aí é trabalho, aí é serviço. É. E ninguém quer tarefas, né? Exato. Querem adaptações. É. E você, Gabriel Asbar, o que mais você trouxe aí de gambiarras? Cara, estamos falando em você economia. Tem alguma coisa de carretel na sua casa? Não, não tem. Eu tenho uma tico-tico para emprestar. E talvez, talvez você conheça como Pai Pai. Isso, pai, pai. É a chinesa, mas, né? Pai, pai. Eu chamo ela de meu pai. Tá o pai. Mas. Tico-tico aqui tem bigode, pô. É diferente. Faz tudo reto. Mas. Já que estamos falando em economias, cara, eu... Cashback no miojo. É isso. Próximo. Que miojo já é barato. Se você ganha um cashback aí, você ganha muito. Quando você compra aquele pacote assim, ó, leve 5, pague 4, esse 1 já não é um cashback? Você está pagando ali... É. Mas você tá gastando muito mais do que se você fosse comprar um só, né? Mas a história do cashback, você sabe que é essa, né? Não sei. Eu vou pagar o boleto pra mim mesmo, então tem que comprar um hoje que eu fabriquei. Eu não quero te chocar, mas tipo, isso aí é feito pra você consumir. Ô, Cristiana Bruno, você tá indo pra um caminho muito perigoso, quer fazer Zop chorar aqui. Essa linha a gente não ultrapassa, porque é muito feio. É muito feio, ele começa a chorar e vou... Zop gastou 8 mil no cartão, conseguiu R$80 de cashback. Ah, vou pagar aqui. Porra! Mas é R$80 que eu não ia ter pagando os 8 mil no cartão de qualquer maneira. E aí, é, Gabriel então, Osmar? Então, há muito, muito tempo atrás, pô, queria jogar alguma coisa no PC aqui, só que era uma bosta. Tinha alguns jogos que era uma bosta jogar no teclado. Tipo, jogos de plataforma, essas coisas assim, era uma bosta. Muito difícil para sua coordenação motora limitada? Não, mas... Eu não sei se você precisava falar dessa forma, né? Um negócio diferente. Aí, o que eu fiz? Eu comprei um controle, ok. E, inclusive, até o Ganso, não sei se ele lembra, ele me presenteou com um receptor. Ah, é verdade. Um receptor. Eu não sei se ele lembra, porque você roubou da casa dele, né? Talvez ele não lembre. Não, ele lembra. Não, não, é que a verdade foi isso. Eu comprei dois controles, porque eu queria dois controles. E veio dois receptores. Ah, pra ter cashback, né? Na época não existia cashback ainda. Então, eu comprei dois controles e veio dois receptores. Só que cada receptor... receptava quatro controles. É. Daí eu fui lá e dei um cashback pro Gabriel, que era um receptor. Não, pera, nem tudo chama cashback, viu? Aí o que aconteceu? Eu tava feliz pra caralho, usava meu controle ali, só que eu percebi que, porra, a cada uma semana eu tinha que gastar um pacote de pilha, que essa merda consumia energia pra caralho. E era a época que você queria ser gamer, né? Então, lógico, pô, lógico. Fim só jogando. 07, tinha que platinar, porra. Tetris. Asteroide, pô. E daí eu pensei, cara, não é possível, é muito caro, eu vou falir de comprar pilha, não tem como. Aí eu pensei um pouco, vi ali que eu tinha um carregador velho de celular, com uma amperagem baixa, eu pensei, peraí. E se eu colocar na cafeteira? Cortei, exato. É isso! E aí a cafeteira funciona como eletromagnético, celular agora. Porra. Quando eu ponho e com os botões da cafeteira, ele controlava o jogo. Expresso! Era o pular de expresso! Não, me deixa falar que é uma puta gambiarra. Aí eu jogo parabéns. Vários cashbacks aí. Cafeteira joystick. Cashbackou! Cashbackou! Ai, cara. Por essa ninguém esperava. Realmente, você usou ali todos os conteúdos mesmo. Cafeteira, porque cafeteira agora é o quarto item. É o quarto pilar. Tem que ter cafeteira agora. É o quarto pilar. Né? Enquanto você fez essa gambiarra, você comeu um miojo? Porque é o que sim, porque tava ficando pronto no meu controle, cafeteira. E o bom é que ele não quer, mas eu tenho controle. Não é console, é copsole. Isso. Mas vamos supor que você não faria isso. Que outra coisa que você faria? Qual outra opção? Que não deve ter outra opção. O que eu fiz foi cortar a ponta do conector, desfiar os fios e prender na molinha onde pega a pilha. Então eu fiz um controle bravo, sem fio com fio. Fica pegando pilha. Aonde você bota o fio na ponta da língua para saber se está passando corrente. Exato. Isso. Esse então, aí. O controle é assim. O Bobs fazia muito isso. Mandaram o sinal, mas eu ligo na tomada e ele funciona por energia, não preciso mais comprar pilha. Mas como que você colocou um na... Porque são duas pilhas. Sim. Como três que você volts. Fez... Como que você fez ali o processo? Não, eu prendi... Porque, na verdade, eu prendi um no positivo, o fio positivo no positivo e o fio negativo no negativo. Ah! E daí, basicamente, eu tenho uma pilha, só que vem da rede elétrica. Só que, na sem verdade, você tá plugando no USB do adaptador lá. Não, eu plugo aqui, ó. Eu tenho uma tomada aqui, ó. Então, que seria o 5 volts. Isso, mas eu plugo lá e o... Converte onde tá a pilha é a ponta do fio. Sim, já carrega o controle. Puta gambiarra! Cash back on! Não precisa comprar mais pilhas. Não precisa comprar mais pilhas. O maior cashback é não comprar. É, Július falando. Economizo, mas não comprando. Isso me lembrou. Eu não sei se ainda dá para fazer isso. Hoje em dia pouca coisa usa pilhas, controles, mas eu fazia algo parecido com aqueles Alquimem amarelo. Quando eu não tinha pilha, ou quando estava toda na geladeira, lá no congelador, recarregando, porque botar pilha na geladeira recarrega. É claro. Eu colocava cebola. É junto com chiclete, que volta a ter gosto. Eu colocava uma pilha em diagonal. Entendeu? Eu colocava em diagonal. Então, assim, ela era uma merda, mas dava para ouvir. Não dava para poder usar a parte de fita e tal. Mas para ouvir o rádio, ainda dava. Eu colocava a pilha em diagonal e ela passava, ligava. Na verdade, era o seu vizinho tocando alto. É, eu achava que era do Walkman. Acho que era o seu cérebro, né? Inventando uma música. Porque... Ah, olha como dá certo, né? Porque para achar que isso dá certo, só pode ter uma pilha a menos na cabeça. Talvez é o seguinte: talvez eu tenha ouvido tanta música que chegava assim, bom, ela atingiu aqui, agora é o cashback de música. Pode ser. É isso, é o bônus. A música brotava dentro da minha cabeça. É, pô. E outra, também tá uma coisa. Você tava com aquele seu Walkman amarelo ali, ó, só com o fonezinho. Às vezes você nem tava escutando nada, mas era só pra mostrar pro pessoal que tinha. Então, era mais um style. A pessoa falava, ó, posso ouvir? Ah, não pode, porque eu tô com a pilha na diagonal aqui, ó. Só dá pra eu. Não pode que eu tô com um câncer de ouvido, não quero passar pra você. Eu vou ter que comprar almofadinha de orelha. Rapaz, eu tô com um problema de uretra invertida aqui. Puta, é invertida? Não sei por... Nem sei se é possível, mas me doeu. Mas e aí, Anderson Negão? O homem misterioso da cafeteira aí. O que mais você fez na cafeteira? Me diga uma coisa: qual é a marca da sua cafeteira? Não? É Nespresso. Ai, busca. Essa é mais miojo, fácil ser joystick do que ser cafeteira. O miojo vem numa cápsula assim, desse tamanho. Uma tirinha de miojo por cada cápsula. Ele coloca lá e pega um. Vem até mais, é fitness. E aí, Anderson Negão? Eu vou contar pra vocês o segredo. O segredo da podosfera. Eita. É uma gambiarra que eu venho fazendo há muito tempo, vocês nunca perceberam. Vamos ver. Vai pro Rio Grande do Sul. E... Nossa, olha só. Não. Às vezes, você não pensa em nada, você não tem pauta, assim, você não sabe o que falar. Um exemplo. Cuidado, porque tem gente que a gente percebe. mas não deve ser o caso que ele vai falar, né? Às vezes você não tem o que falar. Você não tem o que falar. Uns, o que, que uns de vez fazem? Em quando, fala qual... De vez em quando. Exato. Quando é os que começam, assim, e fala qualquer merda. Que não tem nada. Aí tudo vai ser bom depois. Cashback. Começa assim. Ou quebra-cabeça, ou espessa. Fala uma merda dessa. Um exemplo, hipotético. Um exemplo qualquer. E tem outros, eu não vou falar nomes, não é legal falar nomes aqui. O que que fazem? O que que eles fazem? Eles procuram uma palavra-chave ali no chat, o que qualquer... Uma palavra-chave ali. Procura uma palavra-chave, uma frase-chave e inventa uma história qualquer em cima dessa palavra. Não, Inventa quer dizer que é mentira, claramente. Não, supostamente. Pra todo mundo que é mentira. Supostamente. Não, mas ele tá falando um exemplo, não é que ele faz isso. Não, um exemplo. Pessoas fazem, cara. Pessoas fazem. Pessoas fazem, exato. Exato. E aí ele cria uma história qualquer que todo mundo fala, nossa, que história da hora. Porque a minha percepção é. Todo mundo fala isso, aí, então realmente não é o do Negão. Todo mundo fala, eita, que historiona, hein? É isso? Cara, eu tô igual o cálcio no corpo do velho, eu tô muito perdida. Eu vou ouvir depois as histórias, porque você entende porque. E aí? Só isso? E aí, foi a história legal, bacana. Com as palavras-chave que você pegou ali e cria sua pauta na hora. Cria sua pauta. Porra, na e a hora. Pauta fica tipo assim: andei com a minha família no pântano, no mangue. tipo coisa assim, né? Peguei micose na lagoa. É que já aconteceu comigo mesmo. Mas daí eu passei com coisa. Quando eu atravessei a represa do Riviera. Andando, eu já fiz. Exato. A gente falou, a gente já falou. Essa história você já criou, já. Micose. Fui comer um pastel com meu pai, igual a Aline Salame colocou no chat. Ah, é verdade, essa também. Comi pastel com meu pai. Aí ele me mostrou o cu. Comi pastel com meu pai, tava gostoso. Cara, esse daí eu não sei se foi invenção. Essa aí não tinha chat, essa daí não tinha chat. É. Nem eu sei. Essa história que a gente contou nesse dia, uma só é mentira. Não, peraí, mas essa não tinha chat, mas tinha chat? É, tinha o piolho, né? O Eloy, né? Então, não entendi porra nenhuma. Você não tem pauta, você inventa qualquer coisa. Esse foi o nosso momentinho gozadinha do metrô, onde Anderson Negão fala uma coisa sem sentido aí. Não, gozadinha do metrô quer dizer que tem personalidade. Esse foi o momento, flashback de piada. E você, Cristina Bruno? O que a gente fez só sair que ele deu dente agora com o microfone. Mas também fiquei igual uma flauta. Aqui, ó. Parece que falta de sorvete. Parece um. Eu só escutei um. Parece uma espiga de milho preta, cara. Ele fica ali comigo. Ele fica, ó, daqui a pouco ele gira o microfone aqui. E você, Cris? O que mais você trouxe aí? Até a pilha na diagonal foi melhor do que essa porra. Não. Que o Negão falou. Antes da Cristiana falar, ela falou em off que o casamento dela foi gambiarra. Não sei se cabe no episódio. Eu acho que. Se ela quiser falar, ela fala, né? Exato. Espero que ela queira. Se ela quiser falar, ela fala. E fiquei curioso. A gente quica ela da ligação agora. Jamais. Então, eu poderia falar de como a roupa... Ela talvez ela não vai falar do passível, casamento. É passível de gambiarra, porque eu herdei muita roupa de filho de patrão da minha mãe, ou de primos. Então, assim, o que começava com uma calça jeans, boca de sino... ia se transformando numa calça cigarrete, num bermudão, num short, numa calcinha. Cada estação a gente ia cortando, desfilando. Porra, uma calcinha jeans? Olha só, o tempo do Fernando Henrique... Precisa... O tempo do Collor foi uma época muito difícil, cara. Não, mas tudo bem, mas é que... Não precisava nem de cafeteira pra fazer o miojo, né? O suor que pingava aqui no... Que pingava da cama. Não, que ali é borrifar água na cama para poder ficar fresquinho em calor de 40 graus no Rio. Poderia falar isso, mas eu não vou. Vou contar a história de por que o meu casamento é uma... É isso! Tá vendo, Wesley Zop, que você fez? A gente poderia ouvir histórias sobre calcinhas jeans e agora vamos ouvir sobre a porra de um casamento. Mas que ela tinha um vestido de noiva jeans. Aí, se o Douglas quisesse ouvir sobre casamento, ele tava conversando com a mulher dele agora. Pô, história de casamento é igual o vídeo de casamento, só é legal pra quem casou, viu? Não, mas eu nem fecho, não tenho festa pra ver disso, não. Vamos lá. Aí, ó, tá vendo? Ainda é essa, nem festa, tem que ser. Mó deprê agora ainda. Não, porque eu disse o seguinte, meu marido, Léo, estava ali na época, ele via que eu me machucava muito porque eu sou uma pessoa da gambiarra, ele não é a pessoa da gambiarra, quando nós viemos morar juntos, eu falei para ele que dava para poder ligar a churrasqueira elétrica, a cafeteira e o fogão na mesma tomada. Exato. Ele saiu correndo pela casa. Isso porque não tinha acabado a pilha invertida ali para ligar os três juntos. Porque assim, na minha cabeça, só dava para poder ligar a churrasqueira micro-ondas se a cafeteira estivesse ligada. Para que eu vou ligar se a cafeteira está desligada? Mas usar um Benjamin para ligar tudo é muito fácil. Tem que emendar cabo e ligar no cabo só. E assim, eu sou a pessoa que me machuco muito justamente porque sou a pessoa da gambiarra. E ele achou por bem, assim, bom, eu demorei a arrumar uma pessoa que estivesse livre da cadeia, estava kit com a justiça. Exato. Todos os dentes na boca. Todos. Não tem espírito, vai. Todos os visíveis, todos os visíveis. E aí a Lulu falou assim, poxa, não seria legal você ter um plano de saúde? Eu falei, tá, se eu te falar que em 36 anos eu nunca pensei nisso. E aí, nunca precisou também. Precisei. E aí ele falou assim, pô, eu tinha que fazer a cirurgia séria na época também, e ele falou assim, pô, eu vou ver quanto é que fica para fazer um plano de saúde para você. Ele tinha o plano de saúde da empresa dele, com tudo que tem direito. Aí ele, eu quero fazer o mesmo plano de saúde para você. Ficava em R$1.800 o plano de saúde. Prefiro pagar a consulta, que é mais barato. Eu prefiro casar, porque... E foi assim que ele chegou para mim e falou, você quer dividir o plano de saúde comigo? Ah! Você, cara, é gênio. Porque da empresa pagava o seu. Pagava R$21, só as consultas mesmo, pagava participação e foi tudo reembolsado depois. E foi assim. Por isso que o casamento foi uma gambiarra para conseguir. O plano de saúde. Cara, mas saiu caro esse gambiarra. Alô, Unimed! Não, tá brincando, Unimed. Não corta o plano dela, não. E olha que eu vou te falar que eu usei mesmo, hein? Usei mesmo. Não, uma vez que você tem convênio, você tem que usar pra tudo. Assim, eu chegava assim, ó, esse mês eu vou fazer isso aqui. O que é isso? Eu também quer. Não, isso é um de próstata. Eu tenho direito todo. A senhora não tem próstata. Prove que eu não tenho próstata. Não, eu que vou fazer o exame. Você não tá entendendo. Eu vou examinar. Eu quero dar, eu sou da dedada. Eu consertei a minha unha pra isso, minha senhora. Eu vou fazer. Quero fazer uma francesinha na minha unha aqui, pô. Mas, parabéns, assim, é uma dica. Tem uma plano dica de legal. Saúde, é pra usar. É pra usar. É claro, pô. É isso aí. Vai em tudo. Vai em cafeteira que pega plano de saúde. Vai. Aqueles caras que colocam agulha na orelha. Massagista. Vai usa. Aqueles caras que põem agulha na orelha, parece que ficam meio perigoso. Piercing. Esses caras aí. Assim, se você quer ser ali um gambiarrista, um gambiarreiro, o filhote de MacGyver, o ideal é que você tenha um plano de saúde, porque se der alguma merda, você... É, seja um gambiarreiro, mas seja um gambiarreiro com seguro ali, porque dá merda. Uma hora... Ou aprende a fazer um torniquete também, pode ser. Pode ser que a qualquer momento o Asmar chegue aqui com o cabelo assim arrepiado, assim, que passou uma carga ali, esse monte de fio desencapado. Pode ser por isso que tá morrendo esse desgraçado, né? Toma tanto choque. É choque, né? Todo dia. É isso que tá mandando ele vivo. Dos órgãos, o menino tá tendo. Sabe que quando eu entrei no escritório que eu trabalho hoje, tinha um eletricista que ele falava assim, não, eu testo 110, 220 no dedo. E hoje ele não tá mais aqui pra contar essa história. É o Kid Faísca, né? Era, inventaram o voltímetro, né? Ele perdeu o emprego dele. antes assim, não existia. O ideal seria manter ele ali do lado, sentado, assim, deixa eu ver se é 220. Você pega o dedo do defunto, se der um tremelito, opa, 110, se der dois... Se bem que aquela pilha, aquela bateria de 9 volts, você testa na língua, né? Você passa aqui na língua... É, e foi assim que aconteceu o acidente de Césio lá em Goiânia, lá foi assim. Césio era o eletricista, no caso. Isso. Que foi para Goiânia. Eu sei. Foi no Fiat 147. Vou dar uma dica rápida aqui de pandemia, gambiarra de pandemia. Vamos ver. Você é tem a rodada de gambiarras rápidas? Não, gambiarra, não vai ter rodada de gambiarras rápidas, porque a gente tá com tempo ainda. O negão não vai contar porra nenhuma, né? já espero. Mas eu vou falar duas gambiarras rápidas. Se você é uma pessoa como eu, que tem, assim, belos espécimes orelhais, assim, aquelas orelhas, assim, bem apessoadas, aquelas orelhas... Quando você era criança, seu apelido era... Orelhas presentes, assim, aquelas Sim. orelhas, assim, que te faz escutar bem. Belas, aí, canais orelhais, aquelas... bela recepção de áudio. Exato. Belas conchas acústicas na cabeça. Exato. Você não pode, aí... Aliás, não é que você não pode, mas aquelas máscaras... nesse momento pandêmico, que prende na orelha, elas acabam sendo um processo de tortura, né? Porque as suas orelhas grandes aí vão cortando, camada. Só que pode acontecer de determinado momento na sua vida, você tá tendo que escapar do beco, né? E para entrar num Uber rápido, você só tem aquela máscara. O que você faz? Você vai prender nas orelhas? Não precisa, você pode pegar e amarrar uma cordinha ali, ó, uma cordinha nas máscaras. Tá? Eu uso a abraçadeira. Tá? A abraçadeira de capitão da CBF que você roubou do Dunga em Nova York. Não, ele estica e enfia aqui na cabeça e também vira uma máscara. Mas tem que ser um puta braço, né? Não, eu pensei que ele ia falando da abraçadeira, que você pega só bota só o braço, assim, ó. E vai... Um enforca-gato, pô. Ah, o enforca-gato. Ele põe vários enforca-gato na cara e faz uma máscara de enforca-gato. Puta, fica aquela máscara. Nem tira, né? Tá, eu vou dar uma dica aí, que assim, há um ano atrás elas estavam bem caras, mas essas máscaras PFF2, elas estão bem mais baratas agora. Você consegue comprar por 1,30, 2, e você consegue reaproveitar. Bota cada dia para uma por semana, você pode botar para arejar, você consegue usar elas 10 vezes assim, se ela ficar arejada. E assim, é mais segurança. Agora é uma dica consciente mesmo. Usa essa máscara que tem filtro. É isso, porque ela é mais segura. E para quem usa óculos, não embaça. Eu ficava aquele negócio assim, eu boto óculos, eu fico cega e pega essa porra no meu olho. Não é essa porra, a porra do vírus no meu olho. Mas pega a porra também. Não, e pegar o vírus através de porra é mais humilhante ainda do que Depende do vírus, viu, cara? Tem alguns tweets aí recomendando, eles não ganham nada, eles só colocam ali uma planilha. Eu consegui comprar máscaras assim, bem barato, estou entregando. Agora parece que o empresário brasileiro aprendeu, né, que não dava segurar estoque, porque parece que ficou pego surpresa, né, gente? Tava 3 meses de pandemia pelo mundo, demoraram um ano. Vai chegar aqui. Difícil empreender no Brasil. Produzir máscara também deve ser um puta negócio difícil. Nossa, pra caramba. Né? Eu lembro que um mês, falaram assim, não tem como produzir TNT. Gente, é tecido, não tecido, não é nem tecido, não é nem tecido de pegar o bicho. Mas aí que tá a dúvida, né? É tecido ou não tecido? O que é? Não tinha. É bomba, é uma bomba. É uma gambiarra, um tecido gambiarra. Não tinha nem aquele negócio assim, ó, gente, tem que esperar aqui o bicho da seda comer aqui. Não era isso. Se fosse um negócio assim, ó, cada um precisa de um capacete de astronauta, né? Eu penso, realmente, baita tecnologia o capacete de astronauta. É uma máscara de tecido. Um escafandro cada um. Mas, assim, é sério. Assim, se der um poder, assim, tem hoje em dia, eu cheguei a pagar R$10 mais ou menos um ano atrás, agora eu comprei por R$1,30. E assim, aquele investimento que agora a Páscoa, você bota uma dentro do ovo de Páscoa. Assim, e outra, tem cashback, né, Cris? Mas você viu quanto que subiu o preço? Primeiro era R$10, agora trocou no 1,30, bicho. Porra, tá caro. Tem outra coisa, né? R$10 lá no começo da pandemia, né? É mais barato do que R$1,30 hoje. Tem isso também. Mas, outra coisa, uma dica nada consciente agora. Uma dica nada consciente relacionada à máscara, que vai servir só pra Cristiana Bruno aí, que tem cabelo comprido. Mas tem gente que tá no meio da rua, quer prender o cabelo, não encontra uma xuxinha, usa um elástico da máscara ali, ó. Todo mundo tá com uma máscara sobrando, eu diria. Prende com a máscara aí. Como assim, nada consciente? Ficou excelente. Não pega coronavírus no cabelo ali. Agora tem o pior corona. Eu acho que é a altura de um ano já. Eu acho que todo mundo já passou por isso, mas vai que alguém ainda não passou. Gente, uma dica aí. Gente, não arrota na máscara, porque puta que o pariu. Você fica preso. Mas daí, bem consciente, aí, bem consciente. Você fica preso naquela Chernobyl que é a sua vida. E você fica assim, pelo amor de Deus, que entre o corona e coma meu pulmão, pra eu não sentir mais cheiro. É só isso que você pede. Mas às vezes você acabou de chupar um ânus ali, a rota na vasca, e aí? E aí? Acabou. Gente, dá uma dica, mistura de na máscara na cara, vai ficar ruim. Exato. Não arrote na máscara das pessoas também. Hoje é até pior. Levantar a máscara, fechar. Seria genial isso aí. Totalmente contra a corona essa dica. Não arrote. Não arrote na máscara, não arrote na própria, não é na dos outros, não. Dos outros você pode puxar. Ah, é, assim. Senhor. Puxa lá, escolhi a hora. Eu tenho um presentinho para o senhor. Obrigado. Deu uma fragrância, né? Peraí. Servimos bem para servir sempre. Tá sentindo o arroto? O arroto seria o cashback da comida? É, pô. Olha aí. Do aroma da comida. Sentir novamente o sabor. Aquele momento que sai aquele cheiro de quando você abre a geladeira assim. Então, aquele é o cashback. É isso. O Zé Luiz aqui, para encerrar esse bloco, falou: mas se o arroto for de abacaxi, tá valendo. E aí você fica na dúvida, né? Se o cara comeu abacaxi ou se gozaram na boca dele, né? Último bloco aqui, né? Cristiana aí fingindo que é uma porca, mas a gente sabe que ela é uma porca mesmo. Uma porca nojenta. E por quê? Porque existe a maior gambiarra da vida dela, que ela achou que não ia contar aqui, mas vai. Um dia que ela precisou disfarçar que estava mijando no meio do avião. E aí sim! É aí que vemos quando a pessoa precisa. Aí, de uma gambiarra. As skills da vida, né? É, quando tá passando por momentos extremos, rapaz. É fácil você tá com fome meia-noite no apartamento, se você tem panela. Mas e quando você só tem uma cafeteira Nespresso? E o miojinho. Eu vou falar pra vocês que, por incrível que pareça, essa história já tem quase um ano e meio, e meu marido até hoje não sabe. Ele não sabe disso, quer dizer, todos os ouvidos, eu não sei quantos downloads vocês têm, muita gente sabe dessa história. 3 downloads. Ah, tá bom. Então, aqui, então tem alguém. Um é seu marido. Não, não. Dois é seu marido, que ele baixa em dois lugares. Mandaram aqui que é arquivo confidencial churume. Eu tô emocionada. Então, eu tenho um péssimo hábito, assim, eu não tenho medo de voar, eu tenho asas, de vez em quando eu pulo da janela porque eu não tenho medo, mas assim, eu gosto, é uma tradição que assim, eu me distraio muito com o podcast de vocês, e eu sempre calculo assim, ah, beleza, é o quê? 2-3 horas de voo, eu calculo mais ou menos de pegar e ir ouvindo, já me preparo, fico 2 semanas sem ouvir, já 2-3 episódios, já é a viagem da volta ao mundo, né, na cabeça de ouvir. E aí, às vezes você tá ali, ó, passando agrotóxico numa plantação de soja, é 2-3 horas. Não, peraí, agrotóxico é quando eu abro a janelinha do avião, eu vou arrotando. Numa plantação de tecido, não tecido ali, ó. É. Bichos aí, de seda. E aí, foi ano passado isso, eu tava indo pra Colômbia, toca a música de Narcos, eu tava indo pra Colômbia. E aí eu calculei. Tem música de Narcos aqui, mas tem uma música triste, que é a música que eu coloco em quando a gente precisa de alguma outra música. Não, a música é bem parecida. E aí eu calculei direitinho, dava 1,5 episódio, selecionei assim. E aí eu peguei, fechei o olho lá, meu marido estava dormindo, e eu tava com muita sede, era cedo isso. Eu bebi uma garrafinha de água, então eu falei, beleza, eu vou conseguir aguentar 3 horas, eu vou aguentar até a primeira escala. Tranquilo. E aí eu me distraí total ouvindo o episódio. foi o, se eu não me engano, foi o Choro Mosca. Foi sim. E aí, negão eu... inspirado, oh, né? Tem tudo isso. Que era piada. Eu fechei o olho, ai, bebi a garrafa. Cafeteira faz isso? Cafeteira faz isso? Cafeteira é multiuso. Eu fechei o olho e eu tava ouvindo. E aí, distraidaça mesmo, eu peguei outra garrafinha de água e bebi. Aí eu falei assim, putz, tá, beleza, dá para aguentar. Um litrinho quando de água? Quando eu percebi, eu não sei mesmo se eu me distraí total, como eu tava um pouco cansada, se eu peguei no sono um pouquinho. Quando eu vi, o voo já estava atrasado 2 horas. Então, assim, mas estava atrasado em que sentido? Fica rodando o aeroporto ali? Não, estava com manutenção no combustível, que é agradável, né? Manutenção no combustível, com todo mundo dentro. E aí eu fiquei lá dentro, tal, e eu falei assim... É, você não tinha opção, né? Você tinha que ficar lá dentro. Não tinha. E aí eu peguei e pensei assim, cara... Tinha nem decolado ainda, então. Não. Eu deveria fazer xixi. E o cara negociando ali o preço do combustível. Sim. Perguntando se tinha cashback. Ah, se eu por 50, tem cashback. Não, o cara mandou botar 20 de vintão de gasolina e parece que não abasteceu. Né? E gasolina de avião, o cara entendeu que era um drink. É isso. E aí o que eu deveria ficar 3 horas sem ir ao banheiro, porque eu não consigo fazer xixi no avião. Não consigo. Bom, por quê? Você não consegue? Você não consegue fazer no banheiro do banheiro. E aí eu peguei... Mas você acha muito pequeno, claustrofóbico? Você tem medo que as pessoas achem que você vai cagar? Não, é o banheiro da casa dela, cara. Tem gente que só faz no banheiro de casa. Não, mas mijar só no banheiro de casa? Não. Ela é assim, cara. Não, oh, não foi nem isso, sim. Eu peguei, se eu tiver com muita vontade, eu vou e tal. Só que assim, o que deveriam ser 3 horas, pularam para 5 horas sem ir. Eu olhei pro lado, meu marido roncando, dormindo já. Eu falei assim, beleza, vamos voar. Não é uma boa hora para oferecer o Golden Shower quando a pessoa... Eu sou engasga, viu? É só acordar. Parece que é. De novo, parece. Cristiano! E aí eu não consegue ir no banheiro? Era a única maneira de ela se sentir em casa. Cheirou de abacaxi da porra! Porque eram para ser 3 horas, ia ser 5 horas. Eu pensei assim, beleza, eu vou... Eu aguento, eu aguento. Eu sou incapaz. Sou de Belfort Roxo, meu bem. Eu aguento falando pra ver. Era um problema pra Cristiana do futuro resolver. Eu não estava com vontade. Exato, é isso aí. E aí foi passando. Não, realmente não estava com vontade. Estava distraída com vocês. Eu falei assim, sabe coisa? O que, que vai rebater? Eu vou comer o amendoinzinho, que é que serviram no avião. Vou comer o amendoinzinho. Cria um cimento. Tá bom. Se você, quando come uma coisa salgada, você tem sede. Você já bebe água, aquela água vai se gasta no organismo para poder matar. Osmose. É óbvio. E vira suor. Quando tava chegando... Rapaz, eu levantei meu braço aqui agora, um suor do meu sovaco caiu na minha cara aqui. O negócio foi inacreditável. Que eu falar. Ainda bem que a gente não tá gravando presencial. Mas tá, tudo bem, continua. Aí eu peguei, eu tava chegando já, e eu não sabia. A culpa não é minha. A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Tinha uma turbulência e ela começou bem, bem branda mesmo. Eles costumam avisar, assim, ah, passando de convergência, né, calor e tal. Outros podem explicar o porquê que passando ali pela linha do Equador tem uma corrente de ar fixa ali, que você, não tem nada, não tem nuvem, não tem nada, só que é um ar que está ali em movimento e que... Ventos alísios! Isso aí. O vento da Alice mesmo. Alice, a velha que tava do lado. A velha que tava ali. Encarando a Cristiane ali, né? E a Cristiane, eu aguento, porra! Eu realmente tava assim. Aí, nesse momento, eu comecei a ficar com um pouco de vontade. Eu olhei e faltava o quê? 20, 30 minutos para poder desembarcar. Eu tava tranquilo. Por causa do tremor ali, não dá para segurar as pregas vaginais. Aí o que acontece? Eu fiz a pior escolha da minha vida. Já estava no final do episódio. Caiu aí, caralho. O avião caiu. A gente tem efeitos sonoros para piores escolhas da vida. Foi essa. Toda vez que alguém fala nesse episódio, piores escolhas da vida, Anderson Negrão faz alguma coisa para a gente lembrar que ele é a pior escolha da nossa vida. E aí, o que acontece? Eu tava comendo amendoim, já não é a primeira vez que eu me engasgo ouvindo vocês. E aí foi num momento, começou a aumentar a turbulência e deu a diminuída, porque foi quando eu acho que ele pegou mais altitude para poder fugir do vento da Alice, aí o vento aqui é a Lisa. E aí eu pensei assim, cara, eu vou ao banheiro. Mas foi assim, automático. Olho grande, passa a fome que sou, eu enchi a mão com o resto do amendoim, botei na boca e desapivilei o cinto. Nisso começou, e com fone. Nikita, eu peguei e botei o celular, assim, tirei o cinto do celular. A aeromoça botou a mão no meu ombro e falou assim: a senhora pode sentar e afivelar o cinto, que vamos passar por uma área de turbulência. Eu pensei que ela ia falar: a senhora me dá a honra dessa dança? seria melhor. Eu peguei e pensei assim: eu vou só sentar na hora que essa vagabunda virar as costas, eu vou ao banheiro, porque. E a Moreia tava saindo da toca também. O que ela acha que ela é? Só porque ela é aeromoça, sabe onde vai ter turbulência? Ah, cala a boca. Não é Maju, a Maju também. Se ela fosse experiente, era aerovelha, não aeromoça. Parecia que eu tava dentro de uma lata e tava apedrejando. Era uma turbulência, e eu olhava pela janela e não tinha uma nuvem. Você sentia tudo tremer, abriu aquele compartimento, ela foi lá e bateu e me olhou. Quando ela me olhou, ela viu que eu estava sem o cinto. Eu fiquei apavorada, eu apertei o cinto. Levar bronca, forte. Né? Quero levar bronca. E em paralelo a isso... E fala alto, né? Não quero levar bronca nessa puta, não. Biscoito do caralho! Paralelo a isso, a peste do negão que estava quieta o episódio inteiro... Não foi legal, não. Tô olhando aqui, ó. Eu acho que foi o Douglas que falou. Quero olhar aqui o e-mail. Foi o Douglas que falou. Eu com a boca cheia de amendoim, a bexiga apertada, com o cinto, tudo tremelicando. E ele fala: marido dormindo. O Zop ganhou a tríplice, mas o negão ganhou a coroa. Eu tive que fazer o seguinte: eu tinha que controlar a minha tosse, porque eu me engasguei. Eu tinha que me concentrar no avião que estava caindo e que estava segurando o avião não cair. Era meu pé e a minha mão, todo mundo. Sim. Que era eu que estava segurando o avião. E a sucção vaginal aqui também, para não sair a urina. Não é pela vagina que sai, mas. Não, mas prende tudo. Você tem que travar tudo. E o que acontece? Eu peguei e consegui controlar a tosse. E controlar o avião, tanto é que eu tô aqui, o avião não caiu. Cara, mas eu pensei que fosse sair uma pequena gotícula. Mas eu lavei a poltrona. Porque, assim, quem é que bebe, sabe aquele xixi eterno? Aquele que você fica assim, você para e você pensa, você fica perdido no seu olhar, assim, você fica assim, cara, eu perdi essa guerra. Eu não vou lutar. Aquele que vai esquentando o corpo. Aí, outra. Você já sentiu nas coxas molhadas ali? Agora deixa. Vai, mas eu tava de calça jeans. E lembra que eu falei que eu coloquei o celular. Tava de calcinha preso. Jeans. Tava de calcinha jeans. Eu coloquei o celular preso no cós da calça jeans, que eu ia ao banheiro. Eu senti subindo, eu puxei, tava da cintura até o joelho. E aí, assim, exatamente, cara, foram quase 2 litros já que eu tinha bebido, eu bebo muita água. E aí, já tinha passado, e assim, a parte da turbulência, ainda... E assim, fora que volta. Prender tanto tempo já tinha dado uma infecção, foi sangue junto. Sangue, pus e mijo. E aí eu peguei... Tava e com um pouco de tesão. Picasso pra todo lado. E eu, assim, eu preciso fazer alguma coisa, né? E exatamente no momento que eu acabei, acabou a turbulência e deu o aviso que podia liberar o cinto. Eu falei assim, agora eu não quero mais. Agora eu já tô bem. Libera agora, puta que te pariu agora. Foram 30 minutos mijando com turbulência. Aí foi libera. Ele ainda ficou fazendo voltas ainda para poder evitar, mas assim, atrasou muito. No total, foram 5 horas da hora que eu deveria chegar. E aí, tá, o problema ficou resolvido e tinha um outro problema para a Cristiana do outro futuro resolver, que era como você vai sair desse avião aqui mijada. Mas ninguém falou, senhora, tem mijo nos seus pés. Ninguém falou. Tem mijo nos meus pés, a pessoa lá atrás. Porque o avião tá dando volta ainda, vai. Eu falei que era de manhã muito cedo, né? Então eles tinham aquelas mantinhas. Eu joguei a mantinha por cima e a manta tá até hoje aqui em casa. Porque já que eu mijei na manta, a manta é minha, igual cachorro. É, claro, você marcou o território. Eu acho que a companhia aérea não queria de volta também. E o foda também foi o marido dela com tesão sentindo aquele cheiro de Golden Shower. Aquele puta tesão, porra! Ele tava assim, que cheiro de abacaxi. Puta tesão que eu tenho abacaxi, caralho! E a minha dieta é a base de abacaxi. Eu não despacho bagagem. E ele sim. E aí eu peguei, na hora, eu falei assim, eu vou pegar a informação, porque estava atrasado, tinha que ver o transfer. E eu falo espanhol melhor do que ele. E eu peguei, passei, desci rápido e falei para ele assim, eu vou pegar a informação, você vai pegar a bagagem e me encontra na alfândega. Eu estou totalmente urinada! Eu sei que você não entendeu nada, Cristina. Chuveiro alfândega, porra! Chuveiro dourado! Estou embirrada. E aí eu peguei, desci rápido, troquei de roupa e tal. Ainda mijei mais lá no banheiro e tal. Dobrei a roupa bonitinho. Eu sei que quando eu saí do banheiro... Eu quero saber daquelas... Aquela lama no chão do avião, ninguém comentou nada. Só tinha príncipes e princesas nesse avião. Pessoal de patins, só tinha pessoal de patins. A almofada, o assento, ele absorveu muito, dava para poder ver assim. Ah, é verdade, é aqueles assentos que no mar, né? Porra, você sobrevive com ele. É um bote salva-vidas. Então, no mar de urina ali, ele te salvou também. Ele salvou. Várias funções. A gambiarra do avião é essa. Se você precisar mijar, você mija ali. Aí, o mais engraçado é que eu fui, peguei, troquei de roupa. Eu tava de calça jeans, porque você bota a roupa mais pesada para outra gambiarra. Você bota a roupa mais pesada para poder tirar o peso da mala. Quando eu cheguei lá e troquei de roupa, botei a primeira roupa, botei um short, botei um chinelo e tal, saí do banheiro, meu marido me olhou assim, eu falei assim, ué, eu tô de férias, fica fazendo o quê de calça jeans? E com aquela mala cheia, que coisa mijada. E ele com aquele tesão ainda, ele puta. Só mandou um gostoso! Vem, avião, gostoso! E aqui o pessoal falou assim, nossa, que cheiro de abacaxi, a Colômbia cheira abacaxi e tal. E eu ainda passei pela alfândega, o cachorro começou a me cheirar, e eu falei assim... Bonitinho, Totó, né? Vai cheirar o outro. Posso te encontrar bandista aí? Você querendo cheirar meu mijo, pô? E assim eu mexei no avião. É meio um mijo de drogada? Ele ficou com tudo. Muito bom, recomendo. Poderia ter sido pior. Poderia ter morrido de várias formas. Aí só morreu de vergonha. Tá bom. Você me conhece, sei lá, 3 anos, vergonha? Eu? Não, vergonha do marido com tesão do lado gritando. O engraçado é que ela escondeu do marido que se mijou mesmo. Por que não? Você acha que ele terminaria com você? Ai, você mija, meu Deus! Ai, você mija no avião! Gente, meu marido acha realmente que eu sou uma pessoa completamente diferente. Sensata. Eu preciso manter o plano de saúde, pelo amor de Deus. É verdade. Não, mas eu acho que passou, tá? Eu ia contar aí, assim, vou ver até onde vai essa história, assim e tal. Mas, ele não sabe dessa história. Não, e outra, agora, né? Ele ia reclamar, né? Você gasta R$300 de psicólogo no plano de saúde. Não pode comprar uma fralda. E foi assim, olha, mal posso esperar passar a pandemia para eu mijar. Agora a minha meta de vida vai ser essa. Assim, olha, fazer aquele check-in assim, ó, mijei no A307, mijei no sei aonde, assim. Pago R$1.000 de urologista por mês no plano de saúde. Você não resolveu essa porra de infecção de urina ainda? Cara. Não, mas você tem que ir pro popularismo pra tentar trancar melhor. Não, agora eu vou investir nessa carreira aí. É a coach de mijo aéreo, assim. E assim. Mijo livre, mijo livre. Não, o movimento mijo livre, meu mijo, minhas regras. É. E foi assim que eu aprendi que é entre segurar o riso, o engasgo, o avião e o mijo, eu achei melhor segurar o engasgo e o avião. É verdade. Você, ah, sabe, sim, você salvou aí quantas pessoas aí segurando esse avião? Ninguém sabe ali que eu me doei ali. Não, tem que saber. Você é aquela heroína sem capa. Tem, sem capa toda, e sem prega também. Toda heroína usa Pampers. Nem toda heroína. Exato. Uma boa gambiarra. Foi então. Foi a mantinha. A mantinha. Nunca fale para a aeromoça que você não quer a mantinha, não. Quero a mantinha. Se tiver duas, quero, três... Eu quero a fraldinha. Eu chego no restaurante, na churrascaria, quer a fraldinha? Não, tô de boa ainda. Não, ainda não. Você tava naquele avião? Você tava naquele avião? Quem é você? Puxa pro colarinho, né? Cala a boca! Que meu marido tá aqui, porra! Meu marido não sabe! Então, se alguém tiver aí, a internet é pra sempre, se daqui a 1, 2, 10 anos, algum ouvinte do show... Eu me senti um cheiro de abacaxi num voo Brasília, Colômbia. Procura, né? Procura. Eu tamo junto, né? Procura aí, sou eu aqui, ó. Vai lá, deixa seu like na minha historinha lá. E já deve ter posto fogo no avião aí uma hora dele. Cheiro maldito, cara. Deve ter alguém. Daqui a uns anos vai ouvir o episódio antigo e vai falar assim: eu sabia que eu não tava doido. Aquilo me ajudou, eu tava levando cocaína e os cachorros ficaram cheirando muito. Os cachorros ficaram distraídos. Foi ali que eu enriqueci, agora tem vídeo. Então, assim, eu literalmente me mijei de rir. E é isso aí. Muito obrigada por talvez ser uma das melhores histórias da minha vida. Porque realmente eu não me importo. Vocês me conhecem, sabe? Assim, eu conto isso, eu só não conto minha maneira, porque acho que é a segunda, assim, o viés mais engraçado, eu não contava quem estava do meu lado. Então, tá falando isso agora, pode entrar, marido da Cris! E só se por acaso ele entra agora ali. Um pedido de divórcio! Aê! Não é nem um divórcio, é só um cancelamento no plano de saúde. Então é isso, assim, gente, não segurem, ou segurem e vejam o que vai acontecer. E eu amo vocês sabem, apesar disso tudo. Eu espero poder... E eu espero poder... Espero que vocês me façam mijar muito ainda. Quando tudo isso passar, eu espero novamente poder dormir. Urinar. Enfim, quando eu fui... Caralho! Quando eu fui até a Americana, tem a história que eu coloquei a cama atrás da porta porque a porta não trancava do hotel. Ainda tem essa. Não, mas é o Pluma, cara. Tudo é confiável lá. Arrastei a cama box até a cama, assim, até a porta, e dormi ali. Falei, não, vou dormir aqui, que se ele pelo menos se meter a mão na porta aqui, eu tô acordado. Eu tô esperto. Botei aqui o rifle embaixo, aqui assim, montei ele. Mas normal. Muito bem, belíssima história aí. Aceite a sua mantinha. A dica foi de como não deixar a companhia aérea lucrar com sua passagem. Eu chamo isso de cashback. É isso. Porque eu paguei uma passagem e eu voltei com uma mantinha de cashback. Usou o assento como salva-vida, tá certo, pô. Eu vou tirar uma foto da mantinha, da distraiu todo mundo da, com a companhia, a Bianca, sabe? Aquela companhia, a Bianca. Eu vou tirar uma foto da mantinha e mandar pra vocês. E tem outra coisa também, né? Tudo isso de vingança, porque a aeromoça pôs a mão no ombro dela e falou, sentada! Ela falou, Para de rebolar! Foi essa companhia que faliu, porque o pessoal falou que fedia xixi. Cara, ela não faliu aqui, mas no Peru, sim. E meu marido, ele acha, e todo lugar que eu vou, eu entro em qualquer loja, hoje não, mas em qualquer loja, ele tem em casa, mas quando ele fala, ele fica assim, ele olha pra mim e fala, sua rouba manta. E ele não sabe por que eu roubei a manta. Eu não quero... Ele acha que faliu por causa da falta da mãe. E ano passado. Ele só acha que ela é cleptomania. A gente ficou hospedado numa casa e a mulher, ela deixou lá de brinde, deixou mesmo um pacotinho que tinha assim, um shampoo e tal. E uma manta, essas mantas de pelúcia que são muito baratas, que é 20, 20 e poucos reais. E ela deixou de brinde e tava no contrato isso. Ele tá quase um ano falando assim: Cristiana, eu não acredito que você roubou outra manta. E ele acha que meu maior crime é roubar manta. Como que eu vou montar meu enxoval, caralho? É assim. Fala pra ele, isso aí é cashback. É, o Fernando Lima falou que a urina é o cashback da bebida. Eu chamo de gambiarra porque é o modo de você, assim, você bota, se você fizer igual, tinha um lutador que fazia isso, né, que pegava e bebia novamente a urina. Esse seria o cashback da urina. Você poderia. Não era um lutador, era Anderson Negão. Vestido de lutador. É o lutador da vida. O lutador da vida. Não, mas no Beco ele tava de lutador. E esse foi talvez assim, um Salgueiro. Oi, lutador. Tá. Essa mijada saiu no jornal ou não? Não. Eu poderia falar que sim, mas assim, eu ainda prezo um pouco pela credibilidade que as pessoas têm em mim. Eu não vou mandar uma dessa. Assim, tem um limite. Eu poderia falar assim, não, eu mijei lá no painel de controle. Eu mijei na turbina. Tem um limite. O pessoal está pedindo para explicar aqui no chat, né, o porquê, né, desse tremor no avião. E é obviamente, né, que naquele momento no avião, todas as cafeteiras foram ligadas para fazer miojo. Todo mundo tinha pedido miojo. Bateu a fominha na madrugada. O voo de madrugada é isso. Eles já aproveitaram uma água quente que tava no chão e falou: ah, taca miojo aí nessa. Pô, miojo de abacaxi? Eu não sei se talvez o amendoim foi feito na cafeteira. Talvez tenha sido. Talvez na tostada, né? Porque assim, miojo, você acha que eu tô viajando de quê? Primeira classe. Você acha que eu tô viajando no meu jatinho particular? Eu acho que você não viajaria numa classe tão baixa assim, né? Primeira classe. Primeira classe. Muito bem, vamos pro fim desse episódio. Aí vimos aí nessa história da Cris o exemplo prático que Negão nos ensinou. Ela pegou palavras aleatórias que estavam no chat, mijada, avião e mantinha, e voltou. Abacaxi. Parabéns aí, Anderson Negão. Gênios da gambiarra! Porra da gambiarra! Assim, eu acho que seria solução. Se eu tivesse pego ali um miolo de pão, um arame e uma super cola, tivesse feito um tampão, tá vendo? Me faltou. Ou feito um avião novo. Feito um avião novo viajado aí. Olha, aí dentro do primeiro. Fazer uma privada, né, ali de um lugar. Aquelas privadas de velho lá que é furada, né? Aquelas privada cadeira de roda, eu sempre esqueço o nome. Privada de roda. Privada de roda. Exato, é esse nome mesmo. É muito legal. Você tá ali tomando banho, mijando, cagando, e assim, a preocupação não é sua. Você tá ali. Ah, sim, isso é bom. Não é sua. E seria muito melhor se você já tivesse inconsciente já. Pô, não sabe de nada que tá fazendo. Isso é maravilhoso. Ah, não, eu quero ter consciência. Não, mas eu não sei. Mas finge que não tem consciência. Exato. Eu acho que o Alzheimer é isso, viu? Alzheimer são velhos que se combinam falando que quer trollar os jovens. Cristiana Bruno, seu tchau aí pro pessoal. Gente, muito obrigada novamente. Espero que não demore mais 2 anos, né, para me chamarem. Tem que ter a representatividade das mulheres mijonas, já que a outra mijona morreu. Sim. Graças a Deus. Pô, mas eu falei esses dias, ninguém fala nada. De repente, porque teve um ouvinte que morreu. Então... eu acho que vocês podem ganhar, sei lá, o troféu imprensa. Para vocês ainda, o maior motivo de orgulho vai ser falar, não, porque teve um ouvinte que morreu. E talvez o Chorume trabalha com ética, né? A nossa ética moral vem acima de tudo. Exato. Eu quero realmente agradecer e espero aí que fiquem sem convidado novamente e que me chamem. Eu ainda tenho que contar a história da paçoca, que o Wesley gosta muito da história da paçoca. O Wesley gostou bastante da história da paçoca. Hoje foi só o amendoim, né? A próxima. É, a próxima. Mas acho que o apelido da pessoa, da paçoca, era amendoim mesmo. Não, era paçoca, era paçoca. Aí nesse aí eu mando uma paçoquita da Santa Helena, porque tem que ser ela, que exatamente no mesmo. Claro. Enfim. Amarela. Sim, o cheiro também. E agradecer, dizer que eu gosto muito de vocês, e muito obrigada por estar sempre comigo. Eu tenho. Assim, vocês me pegaram. Vocês me pegaram num momento assim, que estava muito complicado na minha vida, estava prestes a perder minha mãe. E ao lado do, na época, falecido Los Chicos, falecido sim, porque morreu. Tá, falecido sim. Desculpa, Maiana Dan, desculpa. Faleceu. O fantasma tá aí. Ninguém fala que tá vivo. Zumbi, né? Eu que zumbi corado, ninguém fala isso, né? E aí, assim, foi uma época muito complicada pra mim, e o que me manteve ainda na sanidade foi ouvir vocês. Ouvir os Chicos, finados os Chicos também. E assim, vocês vão estar sempre vou ter uma gratidão muito grande por vocês. Vocês não fazem ideia de como estava a minha cabeça, como estava a minha vida na época. E assim, depois cruzar a esponjinha de orelha moldada e eu passar a conhecer você. Porque não tem como quebrar a quarta parede. Essa meia calça é vivarina. Era vivarina. É intransponível. Eu rompi a espuminha moldada ali e conhecer vocês. E assim, para mim, foi um dos piores, melhores momentos da minha vida. E vocês vão estar sempre assim, grudadinho no meu coração. Espero muito acabar a pandemia, todo mundo sobreviver. O Asbar sobreviver, dependendo de qualquer coisa, pandemia ou outra coisa. E a pandemia? A pandemia dele, né? Vida, espalhou, né? Por todos os órgãos. Prazer, né? Você tá aqui pra casa, porque agora tem ar-condicionado na sala, tem ar-condicionado tudo quanto é canto, e ligar isso aqui, cair a fase da rua. Tudo na base do cashback, porra. Tudo na base de botar a pilha atravessada e ligar, ligar o ar-condicionado no carregador do celular e ver o que acontece. Muito obrigada mesmo, gente. É pilha de travessado para ligar esse ar-condicionado. De coração, vocês moram nos fundos da gambiarra do meu coração. Muito obrigada por tudo. Ah, lindinho! Oh. Palmas para essa fala, que puta fala legal. Palmas para essa fala. Rapaz, vou falar que eu tô até expelindo abacaxis aqui. Eu tô mijando pelos olhos aqui. Expeli vários abacaxis, doeu um pouco, mas acho que é isso aí, ó. As DSTs. DSTs é Deus acima de tudo, né? Isso que é um. Deus acima de tudo. Episódio morte da minha vida. Isso, gente. Tá falando aqui episódios mortos da minha vida. Eu vou contar como é que eu caí na gargalhada no velório da minha mãe. É uma história realmente muito complicada. É que não é todo dia que você vê uma pessoa sendo enterrada de bruxo, né? A minha mãe era uma senhora de 70 anos, na Assembleia de Deus. A minha mãe, eu não lembro de ter visto a minha mãe de maquiagem. E a minha mãe, na hora do velório, ela parecia Dercy Gonçalves. Botaram muita maquiagem nela. Uma bonequinha vodu, né? Ela parecia... Falando, porra, tô viva, caralho! Porra. Eu, por um segundo, eu falei assim, minha mãe... Ué, minha mãe? Ai, gente, cadáveres têm cada reflexo, né? Eu abracei a primeira pessoa e comecei a... Cristiana, não tô morrendo, não, porra, tô viva, caralho! Olha o espasmo, tá vendo o espasmo? Tá parecendo a Dercy. Não, e era assim, na boa, assim, ficou uma coisa muito feia mesmo. Ela parecia, sei lá, aquelas puta velha. Quieta, Dercy, quieta! Bem mortinha, bem mortinha. E assim, sabe aquele negócio assim? É a última imagem que eu vou ter dela. Eu fiquei assim, minha avó parecia aqueles anjinhos barrocos, só que pegaram assim, quando a criança pega, quando a Lupita pega e pinta a geladeira, assim. A minha mãe parecia aquilo. Ah, então tava belíssima. E eu comecei a rir, e um amigo meu falou assim, nossa, tá muito emocionada. Eu, caralho, meu amigo. A gente acelera isso daí, vambora. Entrega, porque... velho, não importa o que ela fala, não importa o que ela tá gritando. Que morte de novo, defunta! Enterra, porque eu acabei de maratonar os episódios antigos, não tem mais ninguém pra fazer companhia. Obrigadão aí, Cris, pela participação. Anderson Negão, seu tchau aí. Falou, Negão! Gabriel Asmar, seu tchau. Falou, brancado! Wesley Zop, seu tchau. Falou, carecada! Muito bem, obrigado a todos que ouviram aqui, participaram, assistiram, comentaram. Estão ouvindo depois aí pelo feed, bem depois, né? Quase 20 meses depois. Mas obrigado aí, obrigado pelas doações também. Obrigado pelas mijadinhas com cheiro de abacaxi. Que se você estiver aí no avião, você tem que fazer uma puta gambiarra, porque um piloto sumiu e agora você está fazendo uma gambiarra para fazer um piloto automático ali com muito miojo e cafeteiras. Obrigado, e até abacaxi. A próxima semana. Tchau, tchau. Sobe a música, dança, gatinho. Água de sufoco. Eu tô espirrando na câmera aí. Thank you.